E aí, qual que vai ser o nosso assunto de início? A gente pode falar mal da CPTM, né? Eu tô com... Você tá com ódio, cara? Descarga isso um pouco. Eu tô com ódio raiva hoje, cara. Fala aí do feriado de vocês, como é que foi de cada um aí? Ah, feriado? Que feriado, mano? Não tem aula de quarta-feira. Pra mim, esse feriado aí não existe. Eu também não tenho aula quarta. Volta, fala isso aí. Ah, cara, mano, eu vim pra UFABC no feriado, isso é mesmo. É isso mesmo? É, ah, é verdade. Tem treino de Kung Fu de quarta-feira e tal. Nossa. E é que, como eu vou upar de nível no sábado, então... Aí, já é esse sábado agora? Já é esse sábado agora, então boa. Precisei vir pra UF pra dar aquela treinadinha a mais e tal. Ah. Mas, cara, o seu feriado, não, pelo menos o seu feriado foi mais legal que o meu, porque eu não saí de casa. Eu ia sair, só que eu tive que ficar de babá do cachorro, e aí eu não consegui ver Liga da Justiça com meus amigos. Como assim, babá do cachorro? Seu cachorro não sabe se cuidar sozinho? Mano, eu não quero entrar no assunto, é muito estressante, mas enfim. É estressante pra você ou pro seu cachorro? É pra minha mãe e pra mim. Ah, tá. É um pé no saco. Não. Ah, eu tenho que apresentar pra ela. Não, cara. Ela ouviu, eu mostrei o primeiro, assim, as partes que ela podia ouvir, sabe? Não a parte que eu falava que eu comia bacon. Ah, sim. Eu odeio. Ela não pode ouvir isso. Não, mano, ela fica... não, mas depois ela descobriu que eu ando comendo porco por aí, ela ficou meio pistola, mas eu falei, foda-se. Ah, eu ando comendo pouco por isso. Eu falei, dane-se. Imagina, tipo, chega a mãe do Nate, então, Nate, ela vira a cadeira assim, né? Encontrei isso na sua gaveta, uma filetinha de bacon. É uma filetinha de bacon, um pacote de salame, né? Bacon? É. Tudo menos bacon! E você, João, como foi seu feriado aí? Eu fui comemorar o aniversário de uma amiga minha. Você vê, né? O único que teve um feriado. Feriado normal, decente. Só aqui não, pera, teve um só aqui. Só que pobre é uma desgraça, né? É. Pobre é uma desgraça. O que aconteceu? O bagulho é caro, né, velho? Ah, é, e você vai no barzinho, passa fome. O povo fala assim, voltei do Japão, então o cara tem grana. É, nossa, o cara tem grana. Isso aí, com certeza. Falo, cara, meu quintal tem pé de banana, tem bananeira, você acha que eu sou... Sim, você pode vender essas bananas. Na minha cidade não tem prédio, gente. É instância turística. Ribeirão Pires. Eu vou pra minha cidade. Ah, Ribeirão Pires. Prédio, abriu o Subway lá recentemente, cara. É o futuro, cara. Blade Runner. Sim, velho. Eu fui lá uns anos atrás. Mentira, eu fui Blade lá. Blade Runner é Ribeirão atrás. Pires, tá ligado? Lá tem Mac? Tem. Cara, porque na minha cidade começou assim. Mano, ela era um jogo paulista também, né, galera? Calma. Não é tão, tipo, Triângulo Mineiro assim. Não, não, mas na pracinha é lá, ainda, cara. Na pracinha do centro tem vários negócios pra você comer, né? Legal. Nossa, tal. Mano. Ribeirão Pires parece Silent Hill, assim, quando desce a neva, mas é uma cidade maneira. Eu só falta, tipo, cavalo e carruagem. E aí você, puta, fui transportado pra outro lugar, completamente. Uhum. Às vezes tem. Não. Cavalo? Mas imagina que seja o quê? Tipo, de carroceiro ou de turistas também? Não, cavalo até que normal. Vai, em São Paulo você vê o cavalo da polícia. Quanto mais interior você vai, mais longe do centro de São Paulo você acha mais cavalo. E, né? Capivaras. E capivaras. Porque as capivaras são como jet skis e os cavalos são como... Capivara tem no Rio Tietê. Capivara tem no Rio Tietê, velho. Tem, no Rio Pinheiros. Ah. Eu tenho muito medo de chegar perto delas, porque não sei. Elas devem ser radioativas. Com certeza. Elas têm, tipo, elas mijam urano enriquecido. Assim. Caralho, cara. Mano, então é isso aí. Eu sou Felipe Gomes e eu tô de hack porque eu quase fui sequestrado em Praga. É, eu sou Nathan Madureira e eu tô de hack porque eu me perdi no caminho pra prova. Eu sou o João Francisco, eu tô de hack porque a radiação de Fukushima afetou minha cabeça. Eu sou a Ingrid Geiger e eu tô de hack porque eu tô que nem o Felipe Smith. E vamos começar o episódio 3. Episódio 3! Episódio 3! Olha, eu tô muito contente. Tá indo muito bem. A gente isso tá aqui, recebendo, cara, muito reconhecimento legal, cara. Sim, cara. A gente tá muito orgulhoso e a gente agradece do fundo do coração a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá curtindo e mandando feedback. É, você tinha uma galera pra já agradecer agora? Ah, meu, é uma galera que eu tô encontrando desde que a gente lançou o segundo episódio, que eu falo, mano, escuta o podcast, passou o final de semana, algumas pessoas vieram falar comigo, tá muito legal. Encontrei aquele seu amigo Gabriel, encontrei o Ian, que escutou durante o final de semana os dois episódios, ele gostou bastante. Maneiro. O Murilo ainda não ouviu. Nossa, Murilo... Nossa, eu tava com ele no almoço agora. Eu te amava, cara. Eu tava com ele no almoço. Ele falou, eu ia escutar o podcast de vocês, mas aí ele escutou o Nerdcast e eu falei, nossa! Filha da mãe! Nossa. Filha da mãe! Assim, vai, eu não julgo. Não, porque... eu julgo, agora eu tô julgando. É que, cara, você parou pra escutar o Nerdcast de Velho Oeste, velho, pra, ao invés de escutar o Toad Hack? Foi legal, mas não é o Toad Hack. É, não é autor de hack, né, cara? Eu queria agradecer ao meu amigo Júlio Siqueira, que mandou uma mensagem no Instagram, me elogiando e tal, falando que o trabalho tá ficando bem legal. Até minha tia elogiou. Caramba, cara. Minha tia falou que tem um jeito pra locução e eu fiquei, olha só, a tia bajulando demais. Sim. E esse barulhinho é porque temos aqui um cara da produção entrando aí. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, Arthur, tudo bem, beleza? Tudo bem, desculpa, demora. Não, relaxa. É, e também tem um cara que comentou no grupo do Facebook da faculdade, um post que eu fiz lá, ele comentou dizendo que tá bem profissional, podcast e tal, o nome dele é João Gabriel Almeida. Então, obrigado, João. Cara, obrigado. Pra todo mundo que tá curtindo, tá acompanhando e quer continuar nesse engajamento, quer continuar ouvindo e tal, e quer ter uma participaçãozinha também no podcast, mande e-mail, cara. Mande e-mail, não fique só escutando, seja mais engajado com a gente. Não seja converse um ouvinte passivo, cara. Não, sério, mande e-mail com sugestão de pauta, o que vocês querem ouvir. E não só também, né, se quiser mandar uma história sua referente ao assunto exatamente. Do podcast anterior, a gente lê aqui a história. Por exemplo, uma comida estranha que você comeu referente ao episódio 2, ou alguma viagem muito louca que vai ser o tema desse episódio. Já dando spoiler aqui no começo. É um espaço que a gente tá abrindo pra todo mundo participar, né? É, então... mas assim, não teve nenhum e-mail até agora, estamos profundamente chateados com vocês, tá? Mas assim... de coração. Tudo bem, começou agora, viagem é longa, vamos assim, lá. Assim, sintam-se à vontade pra mandar e-mail, é isso. Qual aí. Qual que é o e-mail, Felipe? webradiofbc@gmail.com. Repita. webradiofbc@gmail.com. Exatamente, olha só, tava esquecendo já o e-mail da... no negócio. Mas enfim, vamos começar com um disclaimer de notícia. Na semana passada, o que acontece? A gente tentou gravar o podcast pra lançar em uma semana ou no máximo 3 dias de edição, né? É. Mas acabou que não foi demorou possível. Demorou um pouco mais. Demorou. E aí, tipo, os podcasts agora vão acabar saindo. A gente decidiu, assim, fazer de 2 em 2 semanas. É, porque uma semana a gente grava, na outra a gente edita, porque a gente acaba precisando de 1 ou 2 dias, às vezes 3 dias pra editar, porque a gente escuta exatamente. Depois pra ver se tá tudo certinho. É, a gente tem que ter um trabalho um tanto minucioso aqui pra lançar o podcast. Então, né? Enquanto a gente não tá ainda pegando o jeito da coisa, a gente vai fazer que seja 2 bissemanal, né? E acho que é um bom tempo. Que garante qualidade. Então, e por conta disso, a notícia da semana passada saiu atrasada, que foi a votação da reitoria, né? É, a gente falou pra vocês votarem que ia ser, tipo, na segunda seguinte, só que a gente lançou o episódio, tipo, na terça, não foi? Exato. E aí a notícia já tava velha, então... lembrando que a gente só ressaltou a importância de votar, aqui a gente não falou de chapa nem nada, acho não que é isso o nosso propósito também. É, eu acho que isso é bem pessoal de cada um, mas o importante era votar pra justificar a paridade e tudo mais. Mas acabou que saiu atrasado e já saíram os resultados. Tudo também, bem, então... não, questão de programação mesmo. É, a gente vai aproveitar, vai pegando notícias que, tipo, aconteçam aqui umas 2 semanas ou mais pra frente, pra dar tempo de, né, pessoa editar, publicar, pessoa ouvir, pra dar tempo de participar do que for, que a gente estiver noticiando. Exato. E nesse esquema de notícia, a gente aqui tá na esperança de conseguir lançar esse cast a tempo de falar sobre a matrícula, né? É, porque a matrícula agora foi adiada. É, o que acontece? Dos dias 24 a 27. É, se você não está sabendo ainda, provavelmente a altura que esse podcast foi lançado, você já percebeu que não saiu lista de ofertas ainda de matéria, de matéria nem nada do tipo. O que acontece então é que deu um rolo, né, na Prograde? Então, assim? Eu tava conversando com um amigo meu, ele disse que eles iam tentar mudar o sistema de matrícula, só que deu ruim, e aí eles tiveram que voltar pro antigo, e aí, tipo, resetou tudo, e foi um longo processo, então tiveram que adiar para dar tempo de rebotar o sistema todo. É. Prograde sendo Prograde. O resultado é, a matrícula foi adiada em uma semana, então abre no dia 27, sexta-feira. É dia 24. 24. A gente não sabe nem data mais, desculpa. E sabe, sei lá, quando vai vir a grade de oferta de disciplina. Espera-se que a oferta de disciplina saia entre sexta-feira agora e algum dia da semana dia que vem. É, exatamente. Então não dá ainda pra você montar a grade dos seus sonhos e ficar, nossa, vai ser um quadrimestre tão bonito, tão legal, tão bacana e quebrar a cara logo. Nunca é, né? Nunca foi. Jamais será. É. Bem, de recados, mas o que a gente tem pra falar aqui agora é a página do Facebook, Som, cara. É, agora a gente tem uma página do Facebook, que o negócio tá ficando profissional. Em apenas uma semana conseguimos mais de 70 likes e sabe, sei lá, quantas visualizações da página, pelo menos, né? Parabéns pra todo mundo que tá dando like, que tá se engajando, assim. Que tá gostando do nosso trabalho, compartilhando, eu agradeço vocês e... Sim, muito obrigado, vocês vão ajudar a gente a crescer, muito, não tem isso como. É muito importante. Então, sobre a página, se você gosta do Dr. Hack, se você tá gostando do trabalho que a gente tá fazendo, divulgue a página, dê like, vai lá, acompanha o que tá acontecendo, chega pra aquele seu amigo que gosta de podcast, mostra pra ele. Já indica. Chega pra aquele seu amigo que não conhece podcast, mas que talvez gostaria, que você pensa, puta, esse cara ia entrar na vibe, acho que ele gosta. Chega pra ele e fala, puta, você conhece podcast e tal? Não. A gente é um rito de iniciação agora também, né? É, então, fala, ah, esse aqui os caras estão começando e tal, é um papo descontraído e tudo mais, é sobre faculdade. Se ele for universitário, então acho que ele vai ser melhor ainda, ele vai bastante. É, bastante. É, então, cara, vamos fazer isso. Divulgue para duas pessoas. Vamos começar assim. É, vai fazer um esquema de pirâmide, né? É, que nem no o Guga, né? No GugaCast tem um esquema piramidal da brodagem. A gente vai fazer... Mais ou menos... É, não. Se funciona pra ele, não tem como não funcionar pra gente. É, se vai. Se uma pessoa compartilhar com outras duas, aí segue em diante o efeito dominó da coisa. Exato. O desafio é, mostre o Todd Hack para duas pessoas que você conhece. Duas. Olha, eles pedem cinco. A gente só tá pedindo duas, cara. Só duas. Duas. É tipo seu pai e, sei lá, meu... Seu papagaio, tá ligado? É, seu pai e seu papagaio. O papagaio vai poder ainda repetir o programa pra você, imagina só. Ah, Todd Hack! Ah, Todd Hack! Ah, cultura pobre! Ah. Bem, é isso aí que a gente tem pra falar de notícia e recados pra dar. É, agora a gente pode embalar no negócio. Bora pra pauta? Bora pra pauta. Muito bem, qual que é a pauta de hoje? A pauta de hoje, Felipe Gomes, é viajar. Viajar e se dar mal ou não, né? Todas as nossas aventuras por aí. Experiências. E a gente aproveitou, chamamos dois convidados muito especiais, muito queridos para nós. Exato. Em que eles vão contar pra gente a história de quando eles vieram pra cá, pra São Paulo, ou se mudaram de um lugar, né? Por aqui é um mundo novo pra eles. Exato. Né? A gente cresceu e... A nossa intenção é nesse primeiro bloco fazer um bate-papo com eles, né? Bate-papo rápido. Quem são? Vamos lá, se apresente primeiro. Primeiras damas, Ingrid. Então, meu nome é Ingrid Geiger, eu sou de 2016. Eu entrei pra fazer o BCT e eu sou do Espírito Santo, sou de Guarapari e eu vim só porque é da faculdade. Eu vim estudar aqui, eu vim morar em São Paulo porque é da faculdade. Sim, sim. E do outro lado da mesa nós temos... Olá, gente, eu sou o João Francisco, eu sou o Bicho, 2017. Bicho, junto é comigo. É nóis, Bicho, porra! Eu morei um bom tempo no Japão e eu tenho umas histórias bem diferentes. Maneiro, cara. Léo, o propósito agora vai ser ver as perspectivas dos dois, né? Exato. Ver que, tipo, o que é tão diferente pra eles, o que é normal pra gente. No assim. Caso, a Ingrid se mudou por conta da faculdade, né? Em função da faculdade. O João não foi em função da faculdade, mas acabou vindo pra cá também. E viu, imagino que tenha visto umas coisas diferentes. É, viu muitas coisas diferentes, provavelmente. Sei lá, cara, Japão e Brasil são realidades totalmente diferentes. Diferentes, deve ter sido estranho. Bom, vamos lá, vamos seguir a viagem. Vamos lá, quem quer começar falando? Alguém aí se sente falante hoje? Como que é? Lady First? Uma sacanagem, hein? Joga o melhor pra ela. A Ingrid está vermelha. Sério? Sim, sim, ai, dá pra ver. Vai, Ingrid, relaxa, vamos lá. Não, então, eu sempre quis morar em São Paulo, porque eu sempre vim pra cá quando era pequena. Eu tenho família aqui, então eu sempre viajava pra cá. Então eu sempre achei aqui fantástico. É porque vocês estão aqui, vocês acham que é normal, é um mundinho pequeno. Uhum. Mas no Espírito Santo, metade das coisas que tem aqui não tem lá, entendeu? Então aqui tem tudo isso, a diversidade que tem nessa cidade é surreal, é muito legal. Então eu sempre quis morar aqui, porque eu sempre gostei de cidade grande. Sim. E eu sou de uma cidade pequena. Sim. Aí eu conheci a faculdade em 2013, eu fiz um teste vocacional pela internet e aí tinha um dado que eu podia fazer quatro engenharias. Aí dentre elas eu escolhi engenharia biomédica e eu comecei a pesquisar faculdades que tinham engenharia biomédica que pudesse fazer. Aí aqui em São Paulo tinham três. Tinha a PUC, a Unifesp e a UFABC. Aí eu queria morar em São Paulo, então eu falei, não, vou pra UFABC. Então, tipo, aqui sempre foi a minha primeira opção. Ah, entendi. Não você tem escolheu... curso de biomédia na Unifesp aqui em São Paulo ou só em outro? Não, só em São José dos Campos, eu acho. Ah, tá. Ah, tá. E aí é mais interior, então eu teria que morar lá. É, São José dos Campos é uma cidade relativamente grande, mas ainda não tem o tamanho de grande São Paulo. se você escolheu pela cidade mesmo, acho que faz sentido a escolha. Aí eu comecei a conhecer e apresentar a faculdade pros meus pais, que era uma realidade muito diferente. E foi fácil convencer eles, assim? Como que foi isso? Nossa, deve ter sido... Nossa, foram anos. Foram 3 anos de ensino médio feitos para convencê-los. Ah, desde o primeiro ano? É, desde o primeiro ano. Que decisão, cara. Meu Deus. Eu mudei de curso, tipo, umas 3 vezes desde o primeiro ano do ensino médio. É um trabalho, nossa. 3 só? Não. Maluco. É, não, isso quando não deu a pira em mim, que ele faz astronomia, depois eu queria fazer química, depois eu queria fazer design. Eu prestei pra astronomia no ano passado, cara, junto com a FABC, só que por complicações na hora da prova, eu falei, foda-se, eu já passei nessa porra mesmo, eu não quero passar essa merda de vestibular. Pô, mas isso aqui é decisão ainda. Parabéns. Não, aí foi um trabalho, até convencer os meus pais que eu tinha que vir pra São Paulo. É. E lá é cultural, é uma cidade muito machista, né? Uhum. Tipo, não que isso não exista aqui, é nítido que tem. Mas lá é pior, então a ponto, tipo assim, de eu vim pra cá e a minha mãe ouvir, nossa, mas ela é louca, deixar aquela menina lá em São Paulo. Porque eles veem aqui o que passa no Datena, entendeu? Nossa, que... Tipo, a visão... Caramba! É sério! Se fosse me basear em São Paulo... Põe na tela! A visão que todo mundo lá nossa. Tem de São Paulo... Garota, a escola não tá mandando ATI! É, tipo se eu tiver... isso, ah, meu Deus, é a minha filha! Se eu montasse uma imagem de São Paulo, mano... Jacaré no Tietê! Se eu montasse uma capivaras radioativas dominam o metrô de São Paulo! É tipo isso, entendeu? Então eu tenho que estar sempre mandando bom dia, entendeu? Se eu não respondo, eles me ligam. Manda localização no WhatsApp, assim. É, tipo, ó, você não visualizou. Ela faz tempo que ela não visualizou. Então, tipo, eles me ligam. Ela certamente foi sequestrada. É, com certeza. É a explicação mais plausível de todas. É super normal. Ela não deve estar em aula. É claro que não. Faculdade Federal. Ela deve estar na Augusta. É tipo isso. É, jacaré do Tietê, você conhece jacaré, né? Ah, dá pra ser na Augusta essa pilantra. Com aí eles têm muito essa visão, entendeu? Uhum. Tipo, de vir pra cá e vai estar tudo errado e aí eu vou morrer, coisas do tipo. Ah, então foi um trabalho muito grande. E mesmo assim, eles não queriam deixar. Acho que meus pais só deixaram porque eu tava saindo de lá pra fazer uma faculdade e lá a galera tem, tipo, uma mesmice de vida, sabe? Tipo, as meninas, sei lá, numa faculdade ali na esquina, mas não trabalham na área. Geralmente monta uma lojinha, casa, tem filho com 21 anos. Nossa, que tipo, a vida é a vida pacata, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo Ingrid queria mais. Eu não queria aquilo. Ela era uma mulher à frente. frente do seu tempo. Pra mim aquilo é muito... Ai, não, nada contra, entendeu? Tem muitos amigos meus que têm essa vida, mas pra mim não me satisfaz, entendeu? Caso, tipo, eu tenho amiga minha com 18 anos que já vai acabar ano que vem. Nossa, entendeu? É. Tem gente que já tem filho, meio que faz um pé de meia, entendeu? Eu não queria fazer isso. Moana, até o que você tá falando? Ah, é a Moana! Ah, verdade. Eu não vi o filme ainda. Eu vi, Moana. Não peguei a referência. Não. É, ela queria sair da ilha. É. Tipo, era, todo mundo ia nascer, viver e morrer na ilha. É o mito da caverna, né? O mito da caverna. E aí, tipo, a Moana... Aí a Moana, mano, vou velejar por aí. E aí, a analogia é perfeita, realmente. Você é uma princesa da Disney! Ah, que fofo. Que lindo. Mas aí, tipo, eu saí e... Só que o problema é quando eu vim pra cá, eu tinha 17. Eu ainda era menor de idade. Saquei. Então pra vir, tipo, fazer matrícula, meu pai teve que vir comigo. Eu não fui no trote, eu não podia entrar em idade. Nossa. Não, você vai ficar em casa. É, e ainda tem isso. Como eu moro com meus tios aqui, eles também são muito preocupados. Tipo, como eles me veem que eu sou do litoral, eles me veem como, tipo assim, eu não tô preparada pro mundo. Ah, eles acham que eu sou uma pessoa totalmente da roça, entendeu? Que não entende o que São é um Paulo metrô. São Paulo é tipo uma zona de guerra. Metrô, nossa, essa minhoca gigante que tá saindo, meu que Deus. Isso, eles acham, tipo, tudo bem, eu nunca tinha andado de metrô. Não tem metrô lá, não tem metrô, não tem trem. Trem só de carga, tem de passageiro, mas é tipo, pra passeio, tipo, pro outro estado. Então, a primeira vez que eu fui andar foi aqui. Aí eu lembro que eu liguei pra um menino que estava aqui, que ele era filho de uma amiga da minha tia, pra explicar como chegava aqui pra fazer matrícula. Aí ele, não, você faz baldeação. Aí eu falei, que é baldeação? Meu Deus. Um monte de balde, assim. Eu jogo balde nas pessoas. Eu era pra faculdade. Aí tipo, o que é baldeação? Eu ficava, nossa, eu não entendi absolutamente nada. Cheguei aqui, aí, a primeiro choque de realidade, pessoas. Não as tem pessoas aqui em São Paulo. As capivaras são como pessoas. Não, lá é só surfista, é diferente de pessoas. É outra imaginária. Todo mundo pensa que só porque você mora na praia, todo mundo é surfista. Não, imagina. As pessoas que moram na praia não vão na praia. Só surfista sou como pedestres. Peixeiro, pescador, né? É. Que deve... Nossa, dá tipo pra... isso. É. Então, tipo, a galera que mora lá não vai na praia. Já cheguei a ficar, tipo, 3 anos sem colocar o pé na areia. Caramba, sério? Tipo, é, não. Eu vou no calçadão, você ando, mora, volto. Você mora perto da praia também? Sim, não. Eu moro de frente. Então, mas tipo, imagina assim. Eu acho que aquela história... Lembra que a gente tava falando semana passada da 25 de março? Ah, quem mora em São Paulo odeia ir naquele então, lugar. Então, eu amo mestra. Aquele lugar. Eu cara, amo, eu sou, é incrível. Como? Por que gente, ela escolheria tem muita ir coisa naquele lá, lugar? Sério. E que nem gente, tem muita gente também. Lá, tem muita coisa. Como eu prefiro num dia que não tem gente. Gente, lá tem muita coisa pra comprar. Tipo, as coisas lá, é que vocês não vão entender o preço. Mas sei lá, tipo, vamos lá. Quem usa maquiagem entenderia. Tipo, um primer da Ruby Rose aqui é R$7. Na minha cidade é 20. Eita. Ah, entendi. Tá, então é mais acessível. É, entendeu? Então, tipo, é muito... A galera lá, minhas amigas, fazem listinha, entendeu? Tipo, ai, traz isso pra mim, traz aquilo. Nossa, você é a muambeira da galera. Caralho, tipo, São Paulo é o seu Paraguai, cara. Você é aquela pessoa que chega no ônibus de viagem cheia. Nossa, cara. Aí você chega e você... Oi, você tá com o meu lugar? Ah, é, desculpa, eu preciso de um lugar pra minha sacola. Só de muamba. É, e vem aquelas pessoas jogando a sacola pro... Meu, ela é tipo minha tia que vai tipo pra Califórnia e me traz umas bombas da Califórnia. Ah, é, tá nossa, volta com a mala vazia, vai com a mala vazia, vazia, né? E volta caralho. Cheia de coisa. Traficante né? É, tipo de maquiagem também. Traficante de maquiagem. Maquiagem. É, não é o pó, é outro pó que ela vai presa. Só que ela vai na cara. Caramba, exatamente, é tipo isso. Uau. Esse é do bom, ela chega assim, ó, hoje tem 3 Mac aqui, ó, faço baratinho pra você. É vult, não, tá, então, gente? Agora chegou... É. É. Não, agora... Não, não tem, ó. Não tem. Não tem. Não, não tem. Aí, tipo, as pessoas aqui são bem diferentes, no sentido de... Elas são muito foda-se pra você. Tipo, a no vida ônibus, é muito agitada, aqui é uma coisa que meu primo falou e que eu acho que eu aprendi pra levar aqui. Ou você tem que fingir que não viu, ou você tem que ser barraqueiro. É, realmente. Porque você viver aqui é sinistro. É sério. Outra coisa, quando eu falo a palavra sinistro, todo mundo acha estranho. Sinistro. Tipo, lá é uma coisa... Não, eu acho de boa. Ah, mas a gente não pode ser comparação também, né, gente? A gente fala supimpa, essas balacubacas. Balela. A gente é, tipo, anos 70, tela quente total, assim. É. Então a gente não tem muitos escrúpulos. É que sinistro também é uma palavra meio... Sinistro é qualquer coisa, menos sinistro. É, né? Menos o sentido real da palavra. Então, é, tipo, mano... É, isso aí. Mas... Sinistro é o que é bom? É, sinistro é o... É, exatamente. O sentido real da palavra é que sinistro, que tenebroso. Tenebroso, meio horripilante, algo medonho, assustador. Exato. É. E a gente usa essa palavra pra tudo menos isso. Sinistro é algo que seja, nossa, que super legal, que sinistro, é, cara. Então. É, exato. Mas essa parada das pessoas, ou você tem que fingir que não viu, a galera que é muito... Se, tipo, por exemplo, eu fiz amizade com o Natan, porque a gente tava no trem. E aí eu primeiro vi... é tipo a semana de integração, é, eu tava com o meu veterano vindo, porque eu também não sabia vir pra cá. E aí, tipo, eu tava sentada ainda, a gente tava tipo, no lado de pé. E aí, tipo, ela percebeu que a gente tava falando. É, eles estavam falando sobre a faculdade, eu não conheci ninguém aqui. E tipo, eu tava com medo. Aí eu falei, velho, você tava vou puxar assunto. É, eu tava sozinha, eu falei, vou puxar assunto. Foi o que eu fiz. Mas assim, eu vi que aqui, a galera é, se você não puxar assunto, ninguém vai puxar assunto com você. É. Tipo, lá quando chega algum aluno novo, alguma coisa, tipo, tudo bem, que aqui na faculdade de sistema é diferente e tal. Mas mesmo assim, as pessoas fazem o possível pra se conhecer. Caramba. Ah, legal. Aqui não, as pessoas fazem o possível pra não se conhecer. Não passar o número de telefone, no máximo um Facebook. Nossa, que loucura. Ai, pessoal, eu não passei por isso quando eu entrei na faculdade, porque talvez eu seja a pessoa invasiva e comunicativa pra caralho, é, né? Eu chego já, ô fulano, tal, te vi naquele dia. Você tal. Tem vários amigos. Chegando abracinho, gravatinha, nossa, assim, nossa. Sabe? É, então, tipo, se você não for atrás disso, ninguém vai vir atrás de você. Então, por isso que você vê tanta gente sozinha aqui na faculdade. É, né? A gente tem esse problema recorrente, né? Aqui, tipo, faz sentido. As pessoas não gostam de se enturmar. E é outra coisa também que senti dificuldade. É gíria. Tipo, hoje não, mas numa conversa as pessoas já perguntavam se eu era daqui ou se eu não era. Ah, sim. Porque ah. Eu não, e as pessoas não entendiam o que eu falava. Algumas palavras a galera só ri pra socializar. E é nítido que a pessoa não entendeu. Aquele sorriso amarelo, assim, que? É isso aí mesmo. Mas tipo o quê? Ah, gírias. Tipo. Gastura. Gastura. Ah, no gastura eu conheço. O que é gastura? Gastura é tipo agonia. É, exato. Você fala, nossa, esse monte de pontinho junto me dá uma gastura, meu Deus. É, gastura, gíria, rock. Tá... Lá é tipo assim, tem uma festa. É. E aí a gente chama de rock. Ah, tem um rock. tipo rock sim, doido. Rock. É aquela rock, festa tipo, Deus. Nossa, é rock doido. É. Caraca. Aí quando eu falo, nossa, gente. Parece muito malhação isso, cara. Verdade. Tá tendo HKU lá no estacionamento, hoje então, vai ter um rock doido. Hoje é dia cara. De rock. Tipo, ah, hoje quinta-feira vai ter rock lá, não sei aonde. Toca tudo menos rock, né? Não, então, mas nesse rock não é pra tocar rock, geralmente toca funk, entendeu? Pesadão. É. Tipo, rock doido. É quando o funk é baixaria mesmo. Mas aí aqui é festa. Esse é muito estranho. Quando eu falo festa lá, a galera me acha tipo muito antiquado. Festa? Oh, meu Deus. O baile da corte real lhe invoca para dança tipo, com a dama. É, hoje hoje tem festa. Aqui vocês falam festa. Tipo, ah, você vai na festa tal. Balada. Não. Coisa mais balada também. Balada. Não, a gente fala rock. Baladinha top. Baladinha top. Hoje vai rolar um tuts tuts lá em casa. Uma HPzinha. Uma HP, na HP. HP. HP, nossa. Sabe o que é HP, né? Sim. Ah, então. Não é Harry Potter. Não é Harry Potter. Outra coisa que eu senti diferença. Transporte. Sim. Aqui demora muito pra chegar em qualquer lugar, entendeu? Porque é tudo muito longe. Tipo, em 2 horas é o tempo que eu demoro pra chegar na faculdade. Em 2 horas é o tempo que você cruza o meu estado inteiro. Caramba. De carro, você sai do litoral e vai pra última cidade. Meu Deus. É do outro lado. Aqui a gente tem vários fatores. A gente tem o fator trânsito, né? Que, pô, tem milhões de carros nessa cidade. É, esse carro é necessário. Transporte público não 100% eficiente. É. E também como a gente vive numa metrópole, né? Com inauguração de cidades, então acontece que às vezes um compromisso que você tem, por exemplo, quem mora em São Paulo e vem pra cá todo dia, você tá indo até outra cidade. Não, mas lá isso é comum. Tipo, você chega em menos tempo lá. É, em menos tempo. Não, pra ir pra Vitória é rapidinho. É 40 minutos de carro. Caramba, nossa. É mais, mano, é mais rápido do que eu sair do centro de São Paulo até chegar aqui em Santo André. É, nossa. Centro, é eu demoro 1 hora e 10. Demoro 1 hora e 10, não. E é 50 quilômetros da minha cidade de Guarapari pra Vitória. São 50 quilômetros e, tipo, é super de boa. Aham, uhum. Foda. E aí, aqui é tudo muito longe. Então, pra mim, nossa, sim. Eu perco tempo e eu fico, gente... Você acaba tendo que aprender a otimizar seu tempo, realmente. Porque, putz, nossa... Você tem que considerar, mano, vou considerar pelo menos umas 2 horas e meia de esse compromisso é às 7, eu não vou sair de casa às 5h30, porque já vai ter trânsito e metrô já tá é cheio, horário de pico, mano. Então, você tipo, já pensa, tipo, em 3 metros alternativos de como chegar no lugar. Eu também passei ao ridículo de chegar 4 horas antes do rolê, já, assim, pra não atrasar, sabe? Tá. Ficar fazendo qualquer outra coisa. Caralho, porque, mano. Você, tipo, viu um cinema, um filminho, tá ligado? É. Aí, galera, só... Exato. E é o que eu faço pra chegar aqui, por exemplo. Eu estudo à noite, mas todo dia eu chego aqui umas 2h30, por aí. Que é pra não ter que pegar o metrô cheio. É, você vem no horário bom. Você vem, tipo, contra fluxo, fora de horário de almoço, assim. É, então. Aí acaba que passa o dia inteiro na faculdade, mas normal. Acontece. Tudo bem. Lembra a gente chegar no podcast, né? É, então. Então, olha só. Dá tempo disso. Olha só. Mas e aí, Ingrid, o que mais? Outra coisa que é estranho, mas pra vocês, tipo, é normal. Ir ao parque. Tipo, na minha cidade não tem parque. Parque pra gente é tipo reserva ecológica, entendeu? Tem guarda. Ah, tipo, estudo do meio pra gente. Aham, sim. É, nossa. Entendeu? Tipo, a gente vai no parque, nossa, tem mó burocracia pra entrar, tem limite de gente, que não sei o quê. Não, a gente, ó, vamos no tem parque, um guarda a gente florestal, fala qual. Tipo, é totalmente diferente a analogia de parque. E parque lá, qual entendeu? Qual parque sim. A gente faz? É o Ibira. É o Ibira, é o Vila. Vila. O Vila. É o Vila, é o Aclimação. É o da Juventude. Da Juventude. Nossa, cara, o Parque da Juventude é o que eu menos fui até hoje. Eu é legal, vai lá. Perto. Não, eu já fui várias vezes. Várias vezes. Então, você não falou de bike depois. Nossa, saudades. É. Agora você sabe andar de agora bike. Agora, mano, vou ver se eu compro uma bike pra mim e te dar um rolê em vários parques. Vários... A gente não precisa ir na reserva ecológica pra fazer. Chama a Ingrid também pra ela se sentir, né? No parque. Pra ir no parque, assim. Já foi nos parques daqui? Já fui no Ibirapuera, no Vila Luz. E no do Povo. No Parque do Povo. Parque acho do que eu Povo. Sei. É, foi perto, é um pouco perto da minha casa. Tipo, eu acho que é mais perto, então. Pera, qual bairro que é? Ah, é Santa Mara, Longjão. Pra gente é um pouco. É, eu sei. Fora sei, de sei, mão. Sei. É, tipo, não sei exatamente onde fica. Não sei, assim, exatamente não sei, mas eu sei qual é o parque e tal. Né? Tipo, o mais fora do contexto de parque que eu já fui foi tipo o Horto Florestal. E tipo, não é tão longe assim, tipo Zona Norte, assim. Dá pra ir de carro rapidinho. É, o Horto nunca... É legal. O Horto e Jardim é Botânico são 2 passeios que eu nunca fiz. Tipo, Serra da Cantareira, né? Então, é aquela visão de parque que a gente tem. Ah, sim. Tipo, pra sim. Você ir, fazer uma trilha, uma coisa assim, uh-huh. Entendeu? Tem tipo, guardinho lá. Tava na Piacá. É, essas coisas assim. Sim. Ah, legal. A aquele Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá, gente. Geral vai, nossa. Nossa, da hora fazer escalada lá, cara. Dá pra escalar umas coisas. Quero fazer, tô afim. Sim, escalou. É, mano, agora tô com uma vibe de tipo explorar a natureza, não sei, que deu em mim. Aham. Uhum. Vou fazer tipo um guia de parques e pontos turísticos da natureza em São, no estado de São Paulo. Mas você vai virar o Bear Grylls da UFABC? Vou comer umas larvas dos troncos, assim. Seria a casca. Com essa larva eu posso parar de... Eu posso comer, não me preocupar com comida até a semana que vem. É uma fonte ótima de proteínas. Olha só essa borboleta aqui, vai dar um ótimo filé no jantar. Tipo isso. Mas e aí, Ingrid, tem outra alguma coisa? Que eu... Temperatura. Ah, é. Nossa, quando eu cheguei aqui tava, tipo, muito frio. Tava 7 graus. Eu nunca tinha visto, tipo, fumaça sair da minha boca. Aí eu fiquei igual uma besta, né? Primeira vez que saiu, comecei a gravar no Snap. E eu preciso mostrar isso pra todo mundo. Porque lá... Pera, você nunca tinha saído, então, do Espírito Santo? Não, já, mas não no frio. Visitar, tipo, frio, né? Ninguém ama. Não no frio, eu venho pra cá em janeiro, geralmente. É tadinha, muito mano, é muito quente. É muito quente, mas lá eu tô acostumada. Tipo, 30 graus é a temperatura meio-dia normal. Dia frio lá é quando dá 22. Todo nossa. Mundo embaixo do cobertor. Nossa, 22 pra mim já tá ruim. Já tá muito ruim. Eu já nossa, tô com lá calor tá com muito 22. Frio já. Com calor. Nossa, 22 já é ruim. Acima de 20 pra mim já tá quente. 22 já tô suando, cara. Pra mim não. Hoje tá fazendo o quê? 30 graus? 30... É, hoje é 31, nossa, eu vi 36 lá perto de casa. Deve ser tipo sensação térmica, tá ligado? É provável. Porque fica lá embaixo, perto do minhocão, mano, só passa carro, velho. Nossa, cara. Deve é ser horrível lá. É. Maluco, você 30 passa. 30 graus pra mim já é um horror. Ah, tá fazendo então, 31 graus, agora é a produção normal. Tá mostrando pra gente. Nossa senhora. 31, velho. Meu Deus. Do nunca céu. Vou esquecer o dia que eu vi no termômetro desses de rua mesmo, em São Paulo. Tipo, 42 graus. Eu falei, que esse cacete. Muito quente, mas não foi o mais quente que eu já peguei. Eu na vida. Também não. Chegaremos lá. Chegaremos nesse assunto. Chegaremos depois. Lá. Mas aí, você e ficou é fascinada o último... com o frio. É, o frio foi. Só que eu não tinha roupa de frio. Eu lembro no começo quando tu tadinha, como assim? Mano, o primeiro ela veio quadro, de regata e passou, ela... Meu Deus, o primeiro quadro que, tipo, que a gente tava junto, né, era inverno. Então, tipo, nossa, pra mim é uma delícia fazendo 10, 8 graus, eu, tipo, com duas jaquetas, tava maravilha. E a Ingrid viu? Colhida no puff, aí, assim, chorando. Que esse, gente? Ai, meu Deus! Sério? Era assustador. Nossa, era muito frio. Eu ficava queimada de frio. Queimada, eu não queimo na minha cidade com o sol pra ficar queimada aqui de frio. Caramba, cara. Eu imagino que lá deve ser mal gostoso, deve ventar bastante, né? Venta muito. Deve então, ajudar tipo, muito. Pra ela tá basicamente na muralha, né? Ela foi pra patrulha da noite e é isso aí. É, eu saía toda agasalhada, é horrível, foi horrível. Ai, adoro frio, gente. E a última coisa, acho que foi a comida. Comida, opa. Eu gosto desse assunto. Eu gosto desse assunto. A comida aqui é bem diferente. Tipo, feijão. Aqui vocês comem feijão... Não sei qual é o nome do feijão. Carioca, né? A gente come bastante carne feijão. Eu chamo carioca. De feijão. Feijão normal. É, pra mim, é o feijão padrão é o carioca. Não, lá se você for no restaurante, o feijão que vai vir vai ser o preto. Ah, tipo, só que você ia gostar. É, que no Rio também. Eu gosto de feijão preto. Tipo, você vai em qualquer lugar, carioca. É feijão preto. É. Ah, é, você coloca por baixo ou por cima o feijão? Por cima. Ah, bom. Aê! E você, João, rapidão, mano? Eu gosto muito de feijão. Ah, não, tudo bem. É compreensível. Pelo menos eu não comete crime. Exato, tá, exato. Tá, antes bem. Não gostar de feijão do que gostar e fazer errado. Gostar e fazer errado. Cara, eu imagino embaixo, que tipo, você não gosta porque você deve ter comido muita coisa de feijão no Japão, né? O feijão do Japão é feijão doce, né? Então, eles usam ele, tipo, fazem derivados. Mas assim, eu já comi feijão do Brasil, normal, até peruano. Mas eu não gostei simplesmente do sabor. Agora minha avó faz, tipo... Ela forra o prato de feijão, tipo, faz uma sopa com feijão e taca arroz por cima, sabe? E fica uma coisa bem nojenta, pra quem não gosta. É, a gente sabe, a gente conta cara, isso, a gente já conta isso. A gente falou disso no último cast, e assim, cara, você tá só aumentando a entropia do seu prato, como definiu o... Eu, mano, eu não sei como reprovei Fetermes, que eu fiz essa analogia genial. Não, é genial, cara. Na moral, acho que você devia mostrar isso pro seu professor de Fetermes e ele deveria alterar a sua nota. Eu vou lá no pessoal. Iniciação científica. É, já sei meu assunto de ser. Hipótese. Hipótese. Feijão é embaixo do prato, aumenta a entropia do sistema. Mano, tem sorvete de feijão doce, né? No Japão? É muito estranho. Meu Deus! Um monte de coisa de Japão, cara. Caramba, cara. Que estranho. Que bizarro. Mochi é de feijão ou de mochi arroz? Mochi de feijão, não é? Feijão. Bolinha de feijão? É mochi de feijão. De feijão. Ah, eu até que gosto de mochi, cara. Assim. Eu não fui. Eu comi aqueles da Liberdade. Não sei se tipo, é a mesma coisa que, né? O mochi japonês e tal, sei, mas tipo, comi da Liberdade. Tipo, ah, não é legal. Mas e aí? Purê de batata. Purê de batata. Ai, nossa, não, ela tava falando disso outro dia. Ai, gente, essa é a maior polêmica, mano. Sério. Isso é muito pastoso. Eu não entendo horrível. Por quê. Subiu um vômito. Gente, é horrível. João! Cara, só paulista gosta disso. Eu não sei se fala paulista, mano, ou paulistano. Também. Paulista do estado, paulistano da cidade. É da cidade, exato. Tá, e... Tá, não sei. A gente é os dois. Tá, é. Então, a gente é paulista porque é da... Ah, não, você nasceu em Mauá. Eu nasci em Mauá. Eu sou mauaense de nascimento, mas paulistano de coração. Então... Justo, é. Mas você, tipo, eu nasci em Mauá, fiquei um ano e meio e mudei pra São Paulo. Ah, você é paulista. Tecnicamente, mas enfim... Eu não conheço Mauá. Não sei como que... Não conheço. Não, assim, eu sei como chegar no shopping da estação, sabe? Só que, cara, acho que depois que eu me mudei de lá, quando era muito novo, por questões médicas, eu tava, tipo, bem mal, e o médico sugeriu mudar de cidade e tal, porque na época a umidade tava me dando pneumonia. Nossa. E eu quase morri, né? E aí, depois disso, acho que eu só voltei em Mauá umas duas vezes no máximo. Eu nunca fui pra Mauá. Você também sabe que a metade da população brasileira mora em Mauá, né? Inferno, aquele lugar. Parece um formigueiro. Sério? Pepe é de Mauá, Pepe. Eu já morei em Mauá também, então tipo... Ah, você só nasceu. Até os 11 anos, aí você mudou pra onde depois? Mongaguá? Meu Deus! Ah, pelo menos melhor que Mauá, né? Melhor. Que sacanagem. A gente deve ter, tipo, a gente deve ter um monte de ouvinte de Mauá, tá ligado? Olha uma galera que vem de Mauá pra cá, tá ligado? Ah, tem o Manudão, uma amiga. Eles já desligaram o programa agora. O pessoal do Kung Fu todo, praticamente, é de Mauá, mano. A gente vai bater a galera na porta e já vai ter 25 aqui. Que isso? A gente quer de Ribeirão Pires pra ir embora. Tipo, tem que passar por Mauá, né? A gente fica torcendo, sai logo, sozinha da puta, sai logo, sozinha da puta. A gente quer sentar, sai logo, sozinha da puta. Cara, eu lembro que a nossa amiga Maria Tereza, né? Eu conheci ela bem antes de entrar na faculdade. E aí ela fez uma festa na casa dela lá em 2012. E na época tava tendo toque de recolher em Mauá, assim, tipo, por conta da onda de crime. Guerra civil. É, o PCC toca o terror lá de vez em quando. E aí, tipo, caralho, não é? Quando passou por Mauá. Maluco, tava abaixa tudo quieto. Não, eu e meu amigo, a gente abaixou sem sacanagem, assim, só de zoa, tá ligado? Tipo, não, abaixa, caralho. Fiquei sabendo que Mauá, perto da estação, tem desova de corpo. Nossa. Fiquei sabendo. Que? Tem uma desova, caramba, de corpo. Mano, eu não ficaria surpreso se encontrasse uma desova de corpo em Mauá, porque, né? Eu esperaria isso de Carapicuíba. De Mauá? Não. Porque o Carapicuíba você passa perto de um morreba lá, quando você tá indo de trem, que tipo, dá pra uma comunidade e tem um buraco na parede, que é basicamente o ponto do tráfico lá, cara. Puta, tipo, merda. Se você descer na linha do trem e ir até lá... Próxima estação, Biqueira. É, desembarque pelo lado, se fudeu do trem, é basicamente isso. Mas, cara, é sinistro, velho. Bem barro. Pesado. Como que a gente enganchou nisso? Eu não mesmo? Sei. Não faço não, ideia. Não, você tava também. Falando do que? Ah, de purê no cachorro quente. Tipo, o quê? É horrível. É horrível. É muito pastoso. Tipo, é horrível aquilo. Cara, não. Tem... A primeira vez que eu comi, eu não sabia que vinha, entendeu? Então eu comprei e pedi. O completo. Na hora que eu mordi... Nossa, que negócio, você subiu um vômito, aquele negócio pastoso, sério. Ah, mano, completa preguiçado. Não, o cara que amassou a batata, no mínimo, é infeliz, porque tem frita, gente. Vamos fritar a porra da batata. Mas, pra quem vai amassar, coitada, cara? É mais gostoso fritar ou ser infeliz? É, outra coisa, só aqui que os lanches são prensados. Não existe essa, gente? Não, tipo, não existe. Ou seja, você a gente é empreendedor lá, no ramo de isso, né? Isso aí, tipo assim, você chega lá e aí você tem que arranjar um jeito de comer aquilo gigante fora, porque não vem prensado. Tipo, isso não é normal, isso não é comum, entendeu? Eu quero saber se os dois já tiveram a oportunidade de comer churrasquinho grego. Já. Eu sou o único dessa roda que nunca comeu. Nossa, você, eu que é, você que é naturalizado daqui, os dois. Eu preciso muito comer isso. Não, velho. Tem isso lá também. Vocês gostam de churrasco grego? É crucial pra eu saber. Eu gostei. Nossa, é muito bom. Tipo, saber, isso é muito surreal. O pão que vem com carne. carne dentro e vinagrete. É tipo carne louca, que, versão... Tipo, não tem lá. Não, mas não tem nada perigosa. Parecido lá. Nada, nem... Perigosa. Não tem nada parecido lá. Tipo, nada, nada. É. Tipo, igual o hábito de comer pizza aqui. Vocês comem pizza pra caramba. Lá a gente, lá comer pizza é um evento, tipo, é aniversário de fulano, então a gente vai sair pra comer pizza. Nossa. É rock, é rock. É rock. É. Hoje é dia de rock pizza. É, tipo, nossa, vai ter, sabe, tipo, ai, é festa de não sei o que, final de ano, a gente sai todo mundo pizza. Pra comer pizza, entendeu? Pra é tipo comer uma pizza coisa... e bater cabeça. É uma coisa comum. Oh, deve ser muito legal fazer uma festa em Guarapari, cara. É tudo, é tipo, é tudo novidade. É, não, é, tipo, principal atração, Felipe Smith. E pizza! Felipe Smith e pizza, tipo, e é tipo, é simples. Fazer é tão open legal. Food de pizza no lugar de open bar, tá ligado? Nossa, nossa, velho! Nossa, vai lotar, esse entendeu? É tipo... o meu open. Tem cara. Rodízio lá, a galera que os tem donos rodízio. De rodízio devem ser tipo retardados. É isso aqui, tipo, oligar- é bem caro. Oligarquia, é caro, cara. Então é um evento mesmo, tipo, a gente vai ter um rodízio. Nossa, tem que fechar uma galera. É que aqui, mano, você acha rodízio, eu já achei de 35, foi mais barato que eu achei, mas deve ter de 20. Já, achei rodízio de 20. Nossa. Já achei rodízio de 20 e vinha frita junto. Batata frita? Batata frita junto, velho. Viu? Todo mundo ama frita. Mano. Mas não ama... Purê. Purê. Cara, é que eu nunca questionei isso, porque acho que eu sempre, né... Eu sempre gostei purê. De purê de batata. Mas gente, assim, eu sei que não, é eu gosto de purê, mas não no cachorro quente. Não tem nada a ver, entendeu? Ah, cara. É que assim, já põe batata palha, tá ligado? Você põe tipo dois derivados de batata no purê. Ah, você só pode ter um. Não, não, lá é o cachorro quente. Não, é que tipo, tem. Faz sentido eles se acharem que tipo. Não, você é tipo milho, ervilha, uva passa, queijo ralado, ervilha, batata palha. É que eu uva não gosto de ervilha mesmo, então. Uva passa. Uva passa e uva. Não, não, não, não, cara, que? Vai uva passa! Pera, que? Vai uva passa! Não, não, não, pera, pera. Toca o plantão da Globo! Atenção, acabamos de ser informados que em Espírito Santo, na cidade de Guarapari, eles colocam uva passa no cachorro quente. Cara, e por... fica bom. Não fica! Fica. É mentira! Não pode ser. Não, eu não gosto de uva passa, mas é o único lugar que eu como. Porque com o queijo ralado por cima. Que? Pera, pera. Depois falam que comida japonesa que é estranha. Não. Como é que isso aí? Tá muito errado, Ingrid. É fulano, né? Queijo, nossa, foi um fatal sonho. O áudio tá estouradaço. Tá no talo. Cara, Ingrid, eu sei que você nossa tentou senhora. Aí se justificar, mas espera. Não, deixa eu explicar o como que é o... Ó, não, é que pão. Não, vai. É, agora a gente quer... Uma receita completa. Vai. Ó, é pão... É salsicha que vai. É salsicha com molho, aí tem o molho, aquilo okay. Que já fica molhado, tipo, não precisa do purê. Mas o purê não deixa aí molhado. Aí tem, deixa. Ele dá uma quebra na crocância do pão, principalmente de pensão. Eu acho que ele é, eu acho que ele ajuda a não ficar tão seco assim, mas não deixa molhado. É, então o molho já deixa molhado. Deixa ervilha, milho, tá, batata okay. Palha. OK. Uva passa. Não, cagou. Queijo ralado. Queijo ralado e ovo de codorna. Ovo de codorna? Uma pessoa desse lugar nunca vai ficar com intoxicação alimentar, né? Porque, tipo, não, tá muito forte, né? Ovo tá merda, ovo, mano, a minha cara pra Ingrid agora foi tipo, o quê? Ovo de codorna. O X-Men, mano. Gente, fica muito bom. Barato, é tipo, é parece muito... gourmet de Nova York. Não, queijo sabe? Ralado, acho da hora. Acho da hora. Já botei até na pizza, fica da hora, mano. E é tipo, muito mais cara, barato. Cara, queijo ralado do que eu aqui. Já coloquei no arroz com feijão. Já botei na sopa. Pô, ah, na sopa é a sopa combina. Sopa combina. Uva passa, caralho, o panetone. E o panetone de vocês tem o quê? Salsicha? Não. Com queijo. Com queijo ralado. Com queijo ralado. Não, mas é muita coisa também. Nossa, tem lá, tipo, coisa de lá banana. Deve ser muito estranha, velho. Não, tipo, é normal. É normal. Ok, é. Tipo, outra coisa que tem muito lá é banana. Tipo, tem banana feijão tropeiro, banana na comida, tipo... Ah, não, eu já me acostumei a colocar banana na comida, é gostoso, cara. Ah, banana na comida tipo, dá uma... Dá uma quebra não, muito gostosa. Ai, não, é gostoso, não, cara. Não. Banana e bananinha milanesa? Não. pô, cara. Pô, mano, mó legal, pô, velho. Gostosinho. Pelo amor de Deus. Não, é. Depois vocês falam que comida japonesa é estranha. Ah, não, cara, não, eu sou entusiasta, cara. Assim, é que assim, eu não acho válido me falar sobre culinária japonesa, porque o que a gente come é, aqui no Brasil, rodízio, gente, mano, é o que eles comem, tipo, em almoço executivo, tá ligado? É, tipo, e também não tem, não, tipo, o rodízio daqui não é comida japonesa, sabe? É tipo, coisa tipo, ah, vamos. É, que nem o evento pra ela que é comer pizza, é tipo pra eles comer sushi, tá ligado? Não, mas só que sushi deles é outra história. E não, e lá deve ser o atum bicho. Nossa, que maravilha, imagina, de peixe creme, nossa. Tipo, sim, aqui vocês colocam creme de queijo, né? Cream cheese. É, cream cheese. Né? Mano, isso aí é culinária japonesa, cara. Por que vocês não colocam cream cheese? Eu sinceramente não entendo por que a gente coloca. Isso é crime. Cheese, isso é muito crime. Isso é mal. Isso é eu isso, ia, mano, se eu fosse da vida de Jesus sanitário, eu ia fechar o primeiro sabor. Bolinho colocasse... primavera de chocolate, mano. Pelo amor de Deus. O que? Se mata, velho. Eu nunca vi. Você nunca viu? Você nunca vi. Nossa, tipo, é bom, mas é muito estranho. É errado. É muito bom, mas é errado. Caramba, cara. Mano, eu tô muito ansioso pra saber as. As eu quero muito do, saber do João, cara. Mas é, Ingrid, tem mais alguma, coisa que você acha muito estranha aqui em São Paulo? Tem alguma comida, tipo, que só tem lá e é que você não encontra? Moqueca. Moqueca boa. Moqueca capixaba. Eu defendo porque aqui em São Paulo não existe moqueca maneira. A única moqueca maneira, eu nunca fui pro Espírito Santo. Mas você já foi pra Bahia. Não, levantando polêmica, mas é porque coloca óleo de dendê, né? Então estraga. Nossa. A moqueca. Não! O quê? É, sim! O azeite de dendê é o toque. Não. O azeite de dendê tira o gosto de todos os ingredientes e deixa só o dendê. Isso quem faz a coisa. Isso se chama gengibre. Não. Não, sim, para, não, sim, eu não quero ter que gravar o episódio. Esse é o óleo de dendê. Não, cara. Não, sério, é porque lá a gente tem assim, a máxima de moqueca capixaba, o resto é peixada. Porque a maneira como se faz é diferente. Que meio nazifascista, tá ligado? Muqueca capixaba, o resto é peixada. Não, mas a maneira como se faz é tombada pelo Ministério da Cultura Nacional. É culturalmente... Eita. Ah, é, não, tem coisa assim. É a panela de barro é culturalmente... E a moqueca, a maneira de como é feita, é só lá, entendeu? Uhum. Tipo, o resto, a galera chama de moqueca, mas tipo, pela lei, entre aspas, não poderia se chamar. Porque a maneira que a receita tá alterada. Uau! Putz, que loucura, velho. Plot twist, cara. Desculpa, o que é moqueca, gente? Mano, explique, Ingrid, você moqueca quer... Moqueca é feito de passa. Não tem uma passa. Amém. É, não é feito com colorau, é feito com urucum. Tem um pé de urucum aqui na frente do Carrefour e ninguém sabe o que é. Tem sim. É urucum. É, não tingi umas camisetas lá. Filé de peixe e tal, são partes de peixe. Aí depende do peixe que você quiser, aí vai a opção. Tem os peixes lá que são feitos. É, tomate, pimentão, todos os tipos. Uau. É, leite de coco. Aí ferve, coloca. Aí vários, tipo, vários temperos assim. Ferve, deixa fechado e tal. É bem. É tipo demorado de fazer, é uma hora. Principalmente se for fazendo a panela de barro. É. Tipo, é uma hora de cozimento. Caramba. É, aí tipo, com um pouco daquele caldo você faz o pirão, né? Com a farinha e tal, você mistura a farinha com aquele caldo. E aí você pode colocar mais, tipo, camarão, tomate, mas é uma coisa mais assim. Sim. É bem. A torta capixaba que tem mais. A torta capixaba tem palmito, bacalhau, dois tipos de peixe, ostra, sururu. Ovo e cebola. Nossa, mano, eu tô. Parece muito, bom. Muito pilhado. Me leva pra sua cidade, na moral. Eu levo. Parece fazer muito bom. Fazer inscrição, vamos. É muito bom. E, tipo, não é uma cidade cara de se passear. É. Igual ano passado, o verão foi muito lotado porque a crise bateu, né? Então, tipo, a galera que vai pro Nordeste, que é muito caro, não foi pra Guarapari. E Guarapari é conhecido como a cidade dos mineiros. É. Tipo, lá é, sei lá, tem 100 mil habitantes, mais ou menos. Mas no verão chegou 1 milhão de habitantes. Tipo, falta água, aquelas problemas todos. Tipo, a empresa de água teve uma época que fez propaganda em Minas pra galera não ir pro Espírito Santo, falando que iam cortar a água. Para, porra! Eu já vi, acho que tudo que rolou no Espírito Santo foi arquitetado, assim. Não vai, gente, não vai. Não vá, não vai. Pra lá. Só vai a gente agora. Era só falar que no cachorro quente e uva passa aqui. E uva passa. Bastava isso, gente, tem uva passa no cachorro quente, acabou. Ninguém ia. Todo mineiro devia não correr, assim. Dizia, opa, não. É isso, cara. Os cariocas vão pra lá. Ah, é, né? Tem isso. Os cariocas, porque como enche muito o Rio, a galera vai pro meu estado, entendeu? Então, tipo, é muito mais tranquilo. É tipo segunda opção, assim. É muito mais tranquilo e tal. Lá é cheio de carioca. Sim. Outra coisa que me confundem aqui, tipo, eu não sou carioca. Ah, por que eu fico com carioca? Porque eu não puxo R, igual vocês. Ah, tem que soltar aqui, a gente não percebeu. Não, mas ela tem um sotaque, mas não é de carioca. Não. Eu ficaria muito puto conversando galera... com ela se fosse de carioca. Tipo, a galera de São Paulo acha que além de São Paulo só existe o Rio. O Rio de Janeiro. Existem o único 27 estados. São Paulo ou carioca. É tipo, existem 27 estados e só existem dois pro paulista, entendeu? Não, quando eu te conheci, vi que tinha sotaque, mas cara, com certeza não é do Rio, porque aqui sotaque é muito irritante, cara. É irritante. É horrível. Não, é Raul. Eu não sei, eu nunca me envolvi com esse tipo de gente. Mas é tipo, e aí sempre me confundem. Tipo, aí uma coisa que já aconteceu aqui comigo. Eu falei que era do Espírito Santo, né? Aí o menino esqueceu, não vou revelar nome. Mas aí, na outra vez que ele foi descobrir de onde eu era, aí na eu falei. Na outra vez? É, na outra vez que a gente se viu. Aí ele, não, eu falei, ah, eu sou do estado que fica em cima do Rio. Aí ele, Bahia. Aí eu, mas não, fica do lado de Minas. Aí ele, sul da Bahia. Nossa, ele é a Bahia e o sul da Bahia são dois estados diferentes. Tipo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Se tipo, passa reto, assim, entendeu? As pessoas sempre passam reto. Sempre perguntam também se eu sou do sul, porque eu sou branquinha e tal. Aí eu falo, não, sou do Espírito Santo. Aí a galera, ah, mas já o Espírito é Santo... de azul, né? Mano, se você fosse de Blumenau, você passava também, entendeu? É, sim, sim. Acho que se você falar e puxar um sotaque um fake, a galera... Vai, ou Joinville lá, é, aí tipo, já perguntaram se o Espírito Santo fica no sul. Que? Já. Não foi ninguém da facu não, né? Foi eu aluno. Como que essa pessoa foi aluno? É que eu tenho a sensação de que o Espírito Santo é um estado meio esquecido, assim, é tipo do Brasil. É o Acre do Sudeste. É o primo pobre, entendeu? Caramba, cara. Que triste, pobre velho. Assim, né? Entre aspas, tipo, tem um monte de royalties lá, mas... Uhum. Mas ninguém fala sobre. Ah, deixa lá, né? Não... É o Espírito Santo, cara. Tá quieto, ninguém mexe com ele, tá ligado? Mas é um bom estado pra se morar, assim. Quem é daqui, que eu conheço, que já foi pra lá, ama aquele lugar. Ah, eu visitar assim. Eu não entendo. Mas a galera ama aquele porque, lugar. Porque, meu, a gente entendeu? Mora tipo, na maior cidade do país. Tem tudo que a gente precisa estar aqui, tá ligado? Eu fico tem. Com medo, tipo, eu acho vou que... morar em algum outro lugar, vai faltar alguma vai, coisa. Cara, alguma eu tenho a sensação falta. De que sempre que falam, ah, nossa, você não pensa em. Meus parentes, né, de Minas falam, nossa, você não pensa em sair de São Paulo, muito agitado lá, muito. Eu falo, cara, não, nem ferrando. Tem tudo aqui, mano. Tipo. Não falta nada. Eu sou daquele tipo de pessoa que tarada. Eu sou daquele tipo de pessoa que tarada. É, então, Shed, o que aconteceu? Tá cortando do zoado. É, tá tendo umas paradas aqui, a gente tá tentando, estamos nesse momento editando esse cast. É, mano, tá e foda. E nos deparamos com essa pérola. Você é tarado. É, desculpa, gente. Não. Desculpa. Tchau. É. Que se eu for me mudar, vai ser só pra ir pra um eu vou ficar que incomodado com coisa, o silêncio, sabe? Tá ligado? Tipo, é. Vou dormir, tá quieto. É, que é isso? Tô surdo. Nossa. Deve ser bizarrésimo. Não, tirando no verão, o verão é muito agitado lá. É tipo show todo dia, é muito agitado. Rock todo dia. É caramba. Rock todo dia. Mas tirando isso, é parada. É tipo 8 horas da noite e não tem ninguém na rua. Uh-huh. Toque de recolher também. Sim. É natural. É Mauá. Conclusão então, Ingrid. Como tá sendo, você já passou um tempo de adaptação. É, já passou um tempo de adaptação. É, já tá sabendo pegar metrô então, como que é essa aventura, muito pô, louca. Pô, mano, me encontra no metrô Tatuapé, o que você faz, tá ligado? Qual o caminho, tá ligado? É, então... Tem que saber assim, acabava. É uma cidade... Eu até entendo as pessoas serem um pouco afastadas, uma das outras, tipo, tem muito dinheiro aqui, então a galera aqui não tá pra brincadeira, né? É uma cidade sofrida, então você passa muito aperto, sim, então não é, não, vai, não é pra ficar jogando pro alto e tal, mas é uma cidade que pra quem gosta de ter acesso a tudo, é a melhor cidade pra se viver. Sim, aquela galera, eu fui entender uma coisa que o pessoal, meus parentes falam, nossa, São Paulo parece que todo mundo tá sempre com pressa e tal, eu não sentia isso, né? Mas, cara, depois que eu entrei na faculdade, eu percebi que tem que não tipo, dá. Tipo, a moeda mais valiosa gastar, daqui, velho. Não dá. Uhum. Tipo, aquela parada. Eu tô correndo pra faculdade e tem um cara andando devagar na minha frente. Falo, meu Deus, é ridículo, parceiro. É ridículo o quanto eu penso nas coisas que eu vou fazer, tipo, na semana que vem. Eu já tô me programando pra, tipo, puta, quando é que eu vou gravar, quando que eu vou editar, quando que eu vou no médico, quando que eu vou fazer aquilo. É tudo muito acelerado. Sim, sim. Aí esse ritmo louco, às vezes, parece meio estranho. Até em feriado, às vezes, eu fico meio assim... Como baqueado, você lida com isso? Você já tá acostumado? Ah, eu já acostumei e eu sinto raiva de quem fica devagar. Ah. E eu chego lá, pronto, eu chego acelerada. Estado, você, parabéns, estado. Tome aqui seu certificado de paulista. Horário. Aqui, ó, ela paulista. Já pode xingar quem anda devagar na rua. Pode falar bolacha? Calma. Não. É bolacha ou biscoito? É biscoito. Puta. Acabou. Então, João. É biscoito. Bolacha pra mim é tapa na cara. Ai, careca também é uma coisa, cara. É, aí ó, você tá se igualando àquela galera que a gente falou aqui. Cuidado, hein, Vidia. Cuidado, hein. Você tem São Paulo, você não tá. Ô, Pepe, eu te amava, Pepe. O Pepe falou que é time biscoito, cara. Pô, velho. Ah, não. Igual o meu também, lá ninguém fala meu. Se eu chegar falando meu lá e eu chego toda acelerada, tipo, querendo chegar rápido nos lugares. O pessoal fala, por que essa pressa, cara? É, tipo, vamos calçadão. Eles falam, galera, que a gente fala muito com pressa, a gente já fala bem. É, ela fala devagar. É. Ela fala bem devagar. Aqui a gente fala nível 1. Você quer jogar essa sujeira? Fala rápido, só isso, gente. Não. Ele é uma pessoa ótima, mas ele fala muito rápido. Tipo, pode que se a gente gravasse, se a gente fosse de Guarapari e gravasse podcast, o episódio ia ter tipo o dobro do tempo. Assim. Ia ter, a gente ia ser slow. Ia ser slow. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Cara, mas maneiro saber essa experiência aí, tipo, de mudança em função da faculdade. É legal ter a visão daqui, tipo, pro tutorial, né? A gente percebe que a nossa vida às vezes é meio fodida mesmo. É, São Paulo é meio zoado, né? Meio louco, assim. É bagulho de louco. Ah, mas a gente acha um tempinho pra respirar e isso é normal. De vez em quando, assim, dá uma. Não no calor que tá fazendo, né? Mas. Nossa, não, hoje tá insuportável, cara. E a gente, tipo, tem que deixar já um pouco fechada, porque senão o ruído pega no microfone e aí. Exato, esse calor é normal pra você, né? É, lá é tipo 30 é assim, graus meio-dia, 25, 7 horas da manhã. É normal. Nossa! Edredom é tipo nunca. É, não tem edredom. Pra quê? Eu tenho aqui. É. Lá não. Nossa, que loucura. Caraca, cara. Bem, vamos agora pra outra parte desse integrante desse podcast, Joãozinho. Que é o João, cara. João foi uma pessoa que morou 11 anos no Japão, João? Morei 11 anos no Japão. De que idade a que idade, mais ou menos? Eu nasci em Ribeirão Pires, fui com 5 anos. Aí eu voltei com 16, eu fiz aniversário dentro do avião voltando. Ih, caramba! Você teve bolo? Não. Ah, não. Podia vir uns amendoizinhos de graça assim do avião. Sim. E, tipo... E no caso dela já é diferente, né? Tipo, imagina. Do outro lado do mundo é muita. Uau, é, acho que todo mundo já escutou, tipo, no filme Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, claro. Gaijin. Uh-huh. Né? Sim. Aquilo lá era, tipo, todo dia, Gaijin. Você anda na rua, é Gaijin. Ou é Harry Potter. É que pra quem. Ou é Gaijin ou é Harry Potter. Pra quem não conhece o João, ele morou 11 anos no Japão, mas ele, traço tipo, japonês. Meu nome é João Francisco Hashimoto. Aí Sim. Eu vou fazer uma entrevista numa empresa japonesa, o cara fala, vai vir um japonês, no mínimo. Uhum. Aí eu apareço lá com essa cara de super inocente. Você ou o senhor Hashimoto? O loiro de olho azul, ele poderia ser irmão da Ingrid. Realmente. Os caras pensam, que desgraça de japonês é esse? Achei ele é só um reparador. É o nome que ela trouxe, tá ligado? Os guys kids, mano, cara. E tipo... Escola é muito diferente, escola é integral, né? Tipo, uhum. A gente entra bem cedinho, entra 7 e assim, vai aumentando tipo, o grau de escolaridade. Sim. Aí vai aumentando o tempo que a gente fica na escola. E. Então, a gente roupa social. Tem uniforminho, pode ter. Tem uniforme, roupa social, a gente entra, estuda, se alimenta, a gente limpa a escola todo dia, depois a gente tem mais duas ou três aulas, e a gente faz algum esporte, ou algum, sei lá, clube de música. Clube, vocês têm que participar de alguém comentou comigo essa parada de limpar a escola recentemente, uma menina que também morou muito tempo no Japão e tal, e na sala de aula ela ficava pasma porque a galera jogava o lixo na lixeirinha do canto da sala, só que enchia a lixeira e o pessoal ia jogando no chão do lado, e a menina ficava, por que vocês estão se comportando assim, seus animais? Tipo, a gente consegue ver isso no dia a dia, que nem teve a Copa, né? Aí foi até... Passou no jornal, os japoneses trouxeram sacolinha para limpar o estádio na Copa. É, isso é hábito, normal. Então, tipo... Eles aprendem isso desde a escola. Isso é o óbvio, né? Tipo, aí, tipo, cuidado do espaço. Na rua. Tem sujeira, como qualquer lugar, mas não no nível que a gente encontra aqui no Brasil. Eu tô com um projetinho de... Eu tô com muita vergonha de morar no meu bairro, tá ligado? Nossa, eu então, maluco? Mano, do lado do minhocão ali? Mano, sai Bom Retiro domingo de manhã, que não tem coleta de lixo, eu tô nadando em lixo. Nossa, cara. É o que tem de mercado horrível. Coreano lá também pra fazer, né, jogar lixo. E é loja de tecido, então é tipo montanhas de retalho, assim. Verdade. É horrível. Mano, o japonês tem um treco no meu bairro. Verdade. Mas uma coisa que tem no Japão é paralelepípedo. É. Eu olhei, mas que porra de quadrado é esse que chama? Que desgraça. Como assim? Não, não é que tem, é só asfalto, existe lá, né? É só asfalto. É só asfalto. Ela, mas que coisa é essa daqui? Como assim? Não existe lá? Que coisa é essa? Por que colocaram um monte de quadradinho no chão? É, não faz sentido. Por que um monte de quadradinho que no chão? Que merda aí. Será que não era mais fácil passar de um asfalto? Uma massa o trabalho de fazer aqueles bloquinhos deve ser. É porque existe um problema no aqui em São Paulo, principalmente, no estado e sudeste, né, e tal. Que a variação do clima, a variação do tempo é muito discrepante. Então esse negócio de manhãzinha você tem uma temperatura cerca dos 18 graus, à tarde você já tem 32 e à noite você tem 18 para 16. Só uma correção, isso é só em São Paulo. Só em São Paulo. Vocês vão demorar uns 3 dias para virar, entendeu? Isso acaba fazendo com que seja muito difícil você ter um asfalto de qualidade e faz com que o asfalto seja prejudicado e por isso talvez não esquece que aqui também é muita cidade antiga, né, no sudeste. Então, tipo, sim, um monte das cidades foram construídas em cima das cidades antigas de paralelepípedo. Pepe, você pode dar um mexe chega no pra lá no mouse aí rapidão? Só pra gente poder. Tipo, as cidades daqui foram construídas, tipo, renovando as cidades antigas. E, tipo, elas não tinham paralelepípedo, né? Desde a época tipo, colonial, assim. É, São Paulo é a cidade construída sob remendos. Sob remendos, imagina, você vai pro centro, é só o prédio velho, a rua de paralelepípedo, lá pelo pátio do colégio, essas coisas. Sim, tipo, sim. Você imagina que tipo, algumas quadras depois tem tipo um monte de prédio de banco e tal, não sei o que, coisas do futuro. Eu imagino que no Japão, lá as pessoas pelo menos têm o mínimo de planejamento urbano, sim, né? Isso. Imagina. E falando em temperatura, mano, neve. Neve é maravilhoso. É a coisa mais gostosa. Eu nunca vi neve. Cara. Eu estudava numa escola de mais ou menos 1000 alunos. É. Aí no intervalo de 20 minutos, aí tipo, todo mundo montava seu grupinho, fazia aquele muro de neve, sabe? Sério, e que louco! De guerra de... Caralho, que mano. Sonho! E tipo, até os professores entram, né? Caramba! Que... Toma, sensei, filha da mãe! É, bem assim mesmo, filha da mãe. Aí tipo, não dá pra... Baca! Sim, sim. E assim, eu já peguei temperatura de menos 15. Caramba, cara! Uau. A 41. Você morou lá... em que região do Japão? Eu morei em Gifu. Gifu é como se fosse a região do ABC, industrial, né? Ah, sim. Em relação a quê? Tipo, Tóquio, enfim, outra cidade maior. Assim. Você imagina que seja em volta de uma cidade maior, não? É perto de... Então, Gifu é o estado, né? Ah. Eu morava na cidade de Ogaki, que é perto do estado de Aichi, que contém Nagoya. Já é um pouco mais conhecido, assim. Sim. É umas... Uma hora e meia mais ou menos de trem bala, a minhoca bem rápida. Minhoca bem uma hora e meia até. O que top. Nunca vai minhoca ter na Sé. O que nunca vai ter na Sé, né? Nossa, é, não, na trem bala, meu cara. Eu vi uma notícia hoje no G1. O Japão é uma empresa que faz manutenção de uma linha em Tóquio, se não me engano, porque lá é dividido entre várias empresas, né? E essa empresa pediu desculpas para os clientes, para os usuários, porque o trem saiu 20 segundos adiantado. Ah, sim. Adiantado. Enquanto aqui, é assim. Ah, então, paramos para aguardar, porque o sinal lá deu problema. E isso aí, se pode aí, parceiro. Estão uns 15 minutos parados no trem. Que nem ônibus, aqui você tem que dar sinal, né? Uhum. Aí no Japão, ele para em todo ponto, mesmo no temporário. Então, primeira vez que eu fui pegar o ônibus, eu não sabia que tinha que dar sinal. Ah, você achou que o ônibus... Puta merda. Não, aí passa o ônibus e ele não para. Aí passa o ônibus e ele não para. Foi uma desgraça. Aham. Meu Deus. Não para! Mas você não viu, não? Você não viu ninguém? É porque não tinha ninguém. Ah, nossa, imagina. Aí, quando eu consegui pegar, justamente quando veio um ser humano. Ah, veio outro ser humano. Aí ele fez assim, falou, uma velha louca, tá apontando pro nada. Achou que ela ia te dar um pesco-tapa, né? Ela aponta, você ela olha... Ela apontou assim, eu falei, nossa, será que tem alguma coisa no céu? O que foi, olhar, senhora? O que que essa mulher tá apontando? Aí o ônibus parou, eu falei, Olha só! Descobri qual é o ônibus. Sagaz, esse é o truque. E aqui o preço é único também, né, o ônibus. Você entra, você paga um valor. É, pagou o unificado. Né? Muda se for, por exemplo, interurbano, sim. Mas tipo, lá no Japão você entra, aí tem uma maquininha. Aí sai um bilhetinho com o número. Aí tem uma tabela digital na frente. Com o número O número do seu bilhete. Ah, tá. Aí dependendo dos pontos que vai andando, vai aumentando o valor. Saquei. Tipo táxi do busão. Assim. Aí na hora de sair, tem a maquininha que você coloca o seu bilhete. E ele vai contabilizar, né? Aí aparece o valor, aí você coloca o dinheiro e tipo, não tem ninguém nem vigiando, nem nada. Na fé, na boa vontade. É, tipo, na fé. Caramba. E deve ser barato, né? Baratinho até o transporte. Não é barato, mas assim... Os japoneses ganham muito bem. Não é barato, mas não é prejudicial, né? Não, dá pra usar bem. Acaba sendo proibitivo como tipo, é o seu. Não é barato, mas a gente ganha, mas o pessoal que trabalha ganha bem, então vale a pena. Vale a pena. Sim, vale sim. Legal. Bom, em questão de trabalho também, trabalho lá é sendo muito diferente, né? Então, o Japão, eu acho assim, que é um lugar bom pra visitar. Agora, se você quer morar mesmo, lá é. Você tem que ser o cara pra você se dar bem na vida, não tem essa de sorte. Aham. Uhum. Aqui, é que do jeito que eu vou falar vai parecer bem ofensivo, mas tipo, não é isso. É que não, aqui, cultura é diferente. A gente, eu escuto muito de japonês que aqui é o país da amizade. Você pode não ter nada, mas se você tem contatos, você já vai pra frente. Coisa, né? Nossa, com certeza. É aquela de quem tem padrinho no morre pagão, né? Uhum. É quem indica. Sim, é o famoso quem indica. Lá não funciona muito isso, não. Você pode ser pai do dono. Se você for um merda, você é um merda. Você pode ser o gênio do pobre. Se você for um gênio, você vai pra frente. Uhum. Então é bem tipo meritocracia. É meritocracia. Então, é. Famosa lenda que nunca pega no Brasil. E, é. Tipo, eu achei muito isso diferente, mas os japoneses são muito frios, eles são muito individuais. Uhum. Então, eu conheci vocês hoje. Uhum. A gente começou a se falar do nada e. Né, no Japão isso é muito difícil de se acontecer. Uhum. Tipo. Eu te vi hoje e eu vou ficar calado sem trocar nenhuma palavra com você até o final do dia. Tipo, a individualidade deles é muito grande. E ainda mais contra estrangeiro, né? Não, que eu era tipo, loiro de olho claro aí. Uhum. Então, tipo, demorou um tempo até conseguir aquela confiança deles, sim, sabe? Você tem que provar que você é bom o suficiente pra eles te aceitarem. Caramba, ainda mais sendo cara. Estrangeiro, né? É uma coisa caramba. Muito complicada. Apagaram as luzes aqui. Ah, acenderam de novo. É. Mas, tipo, eles são legais com estrangeiro. Sim, mas sim. Turista e viver é bem diferente. Você conviver ali, você tem que provar que você merece estar ali. Uau. Entendi. Que, tipo, pra eles brasileiro é pobre. É. O que esse pobre veio fazer aqui, né? Tipo, entendi. Aí a gente fala, eu vim ganhar dinheiro, pô. Eu não, minha mãe, né, no caso. Uhum. Minha mãe. Mas tipo, sim. A gente tá indo atrás de um bem melhor pra gente, né? Sim. Se pensar daqui. Uhum. Mas pra eles, eles enxergam, pelo menos na época que eu fui, eles enxergavam como tipo intruso, sabe? O Japão foi um país que ficou fechado durante muito tempo, né? Aí agora tá se abrindo por quê? Porque os jovens japoneses estão saindo do Japão e eles estão precisando de mão de obra barata. É. Ah, saquei. Então tô começando a pegar mais de novo. Aham. Tipo, uhum. Tem muita empresa agora tipo, que aceita. Tipo, tem um estrangeiro. Sim, antigamente era muito mais difícil. Antigamente era só fábrica mesmo, só fábrica que recebia. Nossa, eu lembro que tinha uma época que. Não uma época que estourou, mas tinha bastante canal no YouTube que eram de imigrantes que iam até o Japão. Sim, sim. Ou o cara às vezes era Nisei, Sansei, sei lá, descendente de alguma geração de japoneses e se mudou pro Japão. Uhum. E todos eles começaram a trabalhar em fábrica só, assim, que era o começa que dava. Zero, porque apesar de eles serem descendentes de japoneses, lá eles não eram vistos como japoneses mesmo, né? Sim, não é. Que nem eu sou quarta geração de japonês. Pra mim não tem visto. Eu não consigo entrar no Japão agora, eu só consegui entrar porque eu era dependente da minha mãe. Minha mãe era terceira geração. Ah, saquei. Aí, com esse problema de estar precisando de mão de obra, eles estão planejando a começar a liberar pra quarta geração o visto, né? Ah, entendi. Então você vê uma mudança ali. Ainda é liberar, mas só pra quarta geração, só ainda pra não pra. Ou pra sei turista lá, só, né? Ah, pra turista é um burocrático, você tem que comprovar que você tem mais de 15 mil na poupança, é uma coisa muito complicada. Acho que pra não qualquer viagem, mas muitos lugares exigem que você tenha a condição de se manter pra você conseguir pelo menos passar lá e saber que você não vai acabar precisando trabalhar. Canadá é assim também. Tá com... Minha tia trabalha com imigração canadense faz uns 20 anos. E, tipo, às vezes eu dou um rolê com ela e ela me conta bastante, né? Tipo, sim. Eles são muito regrados na imigração. Sim. Então, tipo, você tem que ter... Ela fala pra todos os clientes dela, você tem que estar tipo, super seguro que você vai conseguir se sustentar lá e tipo, seu trabalho vai, né, sua formação vai te arranjar trabalho, não sei o quê. E às vezes nem são todas as formações que eles estão buscando empregada, né? Então às vezes é tipo, muito difícil entrar no Canadá. Imagina. Antes que eu digo mesmo assim, tipo, pra turista, que turista já não consegue arranjar emprego, porque tá com visto de turista. Sim. Né? Então, tipo, o medo do Japão é que os turistas. É, tipo, não vão embora, fiquem ali. Não dá vaga que talvez um japonês ocuparia. Uhum. Ah, entendi. Por isso que tem muita burocracia pra você conseguir tirar um visto, entendeu? Tipo, é muito complicado. Sim, é, esse é o medo, eu acho que de qualquer país que passa por uma crise no mercado, assim, mas como o Japão é um país pequeno, ainda rola mais isso, né? Tipo, pô, não tem tanta vaga assim, né? E voltando aqui pro Brasil, primeiro eu tive muita dificuldade com Gíria, como ela também teve. Primeiro que é outro idioma, né? O português, quando você foi pra lá, você esqueceu ou quando você ou ainda lembrava? É, eu tinha 5 anos. Eu falava só o básico com a minha mãe em casa, mas meu dia a dia era todo em japonês. Sim. Então eu conseguia falar o básico mesmo. Sim. Então até hoje eu sinto dificuldade em inglês. Não conhecer o que significa. E o idioma japonês é muito intuitivo. É. Aqui no Brasil, se a gente quer falar tipo esôfago, a gente tem que conhecer o significado da palavra para conhecer o que, que é. Esôfago em japonês se chama shokudo. E shoku significa comida. E do significa caminho. Então caminho da comida, esôfago. Então é muito intuitivo as palavras. Embora parecendo ser um idioma muito... É que nem karatê. Karatê é mão aberta, né? E é um esporte pra se defender sem usar nada. Tipo, tem um significado ali, parece que não, né? Parece que é legal. Tem. Agora aqui eu sofri muito porque é muita palavra. Aqui tem masculino e feminino, no Japão não tem. Caramba, que bom. Então, sabe, é uma coisa. É, o que eu notei é que estrangeiro que tenta aprender português, a principal dificuldade é a questão de gênero. Cara, é muito complicado. Porque a gente não tem, às vezes, um sistema pra definir isso, sabe? Pra gente é super normal que, sei lá, o sol se chama o sol e a lua é a lua. Enquanto em alemão é a sol, entendeu? Sim. Então, uma técnica que eu percebi que muita gente faz é pular o pronome. Então, a pessoa ao invés de falar os tal, pula o pronome e fala só o nome da coisa tal, e você já compreende. Ou às vezes troca mesmo, mas tipo, pra gente, a gente sabe que se foda. Tá no meio da frase, a gente sabe que não é uma letrinha que vai mudar tudo também, né? Sim, mas exatamente. É só que a gente aprendeu desde pequeno, tipo, a gente já tava praticando desde mas cedo. Mas aí, então... João, você voltou e foi pro ensino médio. Voltei e eu não consegui entrar no ensino médio. Ah, você tinha contado uma história assim. Porque. Né? Eu tinha que traduzir os documentos e demorou, tipo, 9 meses. Caramba. Então eu perdi um ano. Aí quando eu entrei, eu fiz um ano em escola pública, depois eu fiz 2 anos em supletiva, né? Precisava trabalhar, porque no pobre é uma desgraça, né? Sim. Pobre tem que trabalhar, senão não dá certo. Então eu entrei, logo de cara eu estranhei muito, sabe? A falta de respeito com o professor, que professor no Japão é Deus. Sim. Ele entra na sala, você levanta, você abaixa a cabeça e você agradece a presença dele. Então, tipo, no começo foi muito, muito, muito difícil. Ainda mais a zoação aqui no Brasil também, né? Que tipo, a gente acostuma, é normal um zoar o outro, mas pra quem não é acostumado a isso, tipo, é muito estranho. Por que esse cara tá me zoando? Ele nem me conhece? Sim. É porque a questão de respeito no Japão é muito séria, né? Então, eu acho que, não sei se você já viu, tipo, eles falam que no Japão a escola parece que tá formando um exército. Todo mundo levanta, todo mundo abaixa a cabeça, todo mundo obedece. Realmente tem um pouco dessa visão, mas assim, eu acho que vale a pena. Mas eu gosto muito do jeito brasileiro. Entendi. Eu, assim, eu sou muito tímido. E os brasileiros eu achei que não são tão tímidos. Tem pessoas que são, mas assim, eu achei muito legal. Tipo, você no primeiro dia vir conversar comigo, quando a gente se conheceu, sabe? Essa amizade, no caso dela também, veio de outro estado, começou a conversar com outra pessoa dentro do trem, porque tipo, entendeu? Eu achei muito. A gente é acolhedor. É caloroso. É porque acho que é uma parada muito latina, né? A gente tem esse costume de ser receptivo e tudo mais. Acho que porque a gente talvez entenda que ficar sozinho por si só é muito pode ser complicado às vezes, né? E aqui as pessoas são muito desinibidas também. Eu achei, tipo, quando você quer, as pessoas vão atrás. Que nem no Japão, se eu falar, eu quero ser cantor ou ator, é estranho pra eles. Porque pra eles é a vida correta pra eles, é se formar numa boa faculdade, entrar numa boa empresa e ser, sei lá, um bom dono de uma empresa dinheiro, no futuro. É isso. Agora aqui não, aqui a gente se expressa, sabe? As pessoas falam, eu gosto de música, eu quero fazer isso, entendeu? É uma coisa bem, foi muito diferente pra mim. Tipo, eu falei, nossa, pode isso? Pode. Nossa, pode. Tá liberado. No meu mundo tão pequeno, tipo, surge, eu falei, nossa, a gente pode ser livre, a gente pode se expressar, tanto assim. Caramba, que loucura, cara. Então, você diria que aqui a gente pode... A gente tem uma liberdade em certas coisas. Sim. Sim. Tipo, eu acho que assim, o Japão tem pouca liberdade, em comparação é bem organizado. Uhum. Aqui, a gente não é tão organizado, mas a gente tem uma liberdade maior. Então fica aquela troca, qual que você escolhe? O quanto da sua liberdade você sacrifica pra ter uma organização melhor? Entendi. Eu achei mais ou menos assim essa diferença. Ah, porra, sim. Legal, mano. Entendi. Mas tipo, eu, se falar pra mim, você quer voltar pro Japão pra trabalhar lá? Eu não gostaria. Tipo, não. Eu gosto do Brasil, independente das dificuldades, das falhas que tem aqui. Sim. Eu tipo, gosto do pessoal do Brasil. Nem tanto do país, mas eu gosto do pessoal. É, você viu que o que tem aqui te agrada, você se identifica mais, né? Possivelmente. Então, acho que trocar essa realidade que você falou, acolhedora e tal, pela realidade japonesa, de novo, deve ser muito difícil. Tá lá, pô, você vai entrar, você tá num país onde todo mundo fala com você, todo mundo é amigo e tal, é fácil você se comunicar com as pessoas e voltar pra aquele lugar onde você é o gaijin e tudo mais, então não dá pra entender. Tipo, é muita diferença. Aham, sim. Agora fala aquela parada, vamos voltar no assunto comida, que é bem-vindo. Comida, né, gente? Já me perguntaram, vocês comem cachorro? Mas não, sim, claro. Todo mundo come cachorro. Tem um aí, por que você tá perguntando? Você quer fazer? Você quer um cachorro também? Então, né? Tá vendo essa gaiola aqui? Tá fazendo por quê? Você come inseto? Tá claro, muito gostoso. Nossa, caramba, gente. É de graça, gente. É, você vê. É um absurdo. Me perguntaram, vocês tomam banho? Eu falei, não. Não. Banho pra quê? Só de sábado? E olha lá. Economiza água. Caramba, mas, tipo, me perguntaram umas coisas bem bizarras. Assim, a gente come muitos frutos do mar. Polvo, lula, camarão, lagosta. Porque é barato lá também, né? Ah, sim. A gente não come cachorro. Eu imaginei. Ah. Nem inseto. É. E assim, eu já tive a oportunidade de comer baleia. Baleia. Baleia. Nossa. É estranho. Como que é isso? É que por ano... Você sabe que tipo de baleia? Não, não sei. Ah. É que por ano eles... É proibido. Verdade, caçar lá pra... tem... Mas por ano eles podem caçar uma quantidade pra fazer pesquisa. Aí o que sobra, porque eles não vão usar a baleia inteira, né? Então o que sobra eles doam pras escolas. Entendi. Ai, que bom. E é muito bom. E você comeu na escola? É. Caralho. Nossa. É Rio do Japão. Hoje. Hoje é dia de baleia, não é dia de peixe, é dia não de baleia. É peixe. A pilota gigante. Nada mano. De peixe ou sugo. Cara, eu imagino que deva ser muito bom, porque, tipo, a regra da carne é quanto mais gordura, melhor. Com certeza. Então, mano, você tem que dar pra mastigar, velho. Você quer comer, tipo, chiclete de carne? Não, mas se você morder e sair aquele suquinho assim, ó, perfeito. Mas eu toparei isso de lá, cara. Cara, então a baleia, como é um bicho que tem bastante gordura, deve ser maneiro. A comida de lá também é muito adocicada, né? Eles botam shoyu. Ah, é verdade, verdade. É shoyu, na verdade, né? É shoyu. Ah, eu falo certo! Eu nunca soube que existe a opção de falar shoyu. É, eu também não. Eu falei mas certo, você já ouviu toda, isso? Graças você falou? A Deus. Então, sempre me falam shoyu. Nossa! Não é shoyu, é shoyu. Shoyu. Não é hashi, é hashi. É hashi? Hashi. É hashi. Ah, hashi. Então, eu falo hashi, mas é hashi. Fala errado. Então. Tipo, não é sushi. É sushi. Se tiver pra baixo, né? Tipo, então, é, né? Então, tipo... Sushi também, eu acho que a gente come todo dia. A gente não come todo dia, tá? É raro comer sushi. É raro. Tipo, o que seria uma refeição típica do Japão? Tipo, dia a dia, assim. No dia a dia, a gente come muito curry. Que é, na verdade, tem origem indiana, eu acho, né? Então, sim, na verdade, mas é meio o curry... A japonizada, né? Um curry meio japonizado. Na Índia, eles falam que o curry é um tempero inglês que foi trazido pra Índia e ficou famoso por lá. E todo mundo acha que curry é indiano, assim, e só conhece... Ah, Índia, arroz com curry e tal. Mas não é a parada principal, assim, da Índia, historicamente. Mas é por conta do... todo o processo da colonização. Mas acabou virando, né, a parte da culinária. Acabou virando. Eu recomendo pra quem tiver interessado o episódio da terceira temporada do Chef's Table, que fala sobre um chefe indiano lá e ele explica como funciona toda essa parada. Legal. Né? Enfim, voltando ao... Continue. Tipo, não é tão diferente quanto... pensamos. Tipo, tem pizza, tem hambúrguer, gente. Uh-huh. Tem normal, tem hot dog, sabe? Sim. Sem passa, né? Sem passa. E sem queijo. E sem queijo. A parada do queijo me deixou indignado. O queijo ralado? É, não, foi muito estranho, cara. Eu não achei tão bom, ela cara. Ah, cara, eu não sei. É queijo prato? É queijo, aquele que vem no pacotinho. Queijo ralado, tipo faixa azul, parmesão. Parmesão. Ela quer lasanha, aquela hot dog lasanha. Parece com presunto, aí eu ficar, mano, que... É um misto quente de hot dog, assim, caralho. Nossa, eu vou fazer em casa, por isso. Agora, enfim. Tipo, a comida lá é boa, tipo, pra quem mora, pra quem acostuma. Agora, tem um prato que é feijão apodrecido, que eles se chamam natto. Eles deixam apodrecer o feijão até ele fica gosmento e o povo come aquilo com... É, se chama katsuobushi, é peixe seco, eles ralam e colocam em cima daquilo. Eu nunca tive coragem de comer aquilo, meu porque Deus, tá podre. Só a descrição já me já deu... Já tá me deixando... Já não atrás, tipo, tá podre, então eu nunca tive coragem de comer aquilo. Mas, tirando assim, eu acho que não tem nada muito, muito estranho. Muito estranho, nada que você... Tem ramen. Nossa, cara, eu tô... Quem um dia já assistiu Naruto, sabe? Uh-huh. A gente, eu e o Nate, a gente foi comer um ramen esses dias. Só que a gente foi num restaurante taiwanês. Taiwanês, né? Taiwanês. A Anitta achava que era tailandês, mas ela é taiwanês. Tá, taiwanês. Porque o cardápio tava todo em chinês. Ah, tá. Ou era cantonês. Whatever. Enfim, aí a gente foi lá e tal, só que eu sempre vejo, pelo menos uma variação de ramen, tem o ovo com a gema mole, né, que você estoura e mergulha o ramen lá e tal. Aqui em São Paulo, eu descobri que a gente nunca vai achar isso. Na verdade, aqui no Brasil, porque depois da parada de toda a crise da salmonela e tal, foi proibido por lei se vender pratos em restaurante com ovo e gema mole. Então eu fiquei bem decepcionado. Eu fiquei tipo, porra. Tem uma coisa que é muito incrível no Japão. As viagens escolares são tipo, vamos pra Disney. Não dos Estados Unidos, do Japão. Na Disney, tem a Disney vamos, do tipo, Japão. Vamos, tipo, Universal Studio Japão. Tipo, caralho. Tem umas coisas muito loucas. Caramba. Ah, tipo, a gente passa a graduação inteira pagando. A minha foi pro parque mundo da Xuxa. Da hora? Tá top. Ah, lá a gente vai pra piscina, geralmente. Mas tem praia, né? Então, todo mundo fala isso, mas tem praia. Mas é muito perigoso. Tipo, a praia é gigante, entendeu? É muito mais fácil perder uma criança lá. E as lanchas são como motos. Fora que a praia tem todo dia. Praia, gente, praia é uma sujeira. Mas vocês entendeu? O quê? Areia. Vocês vão pra um condomínio que tem piscina? Não, o Sesc. O Sesc daqui é diferente do de lá. Ah, sim. O Sesc daqui, ele parece tipo um lugar onde tem um monte de coisas. Lá só tem piscina. Hotel, piscina. É que nem o Sesc de Itaparica, lá em Nova Bahia. É hotel e piscina. É, hotel e piscina. Então o nosso passeio é tipo ir pra piscina. Sim, saquei. Mas esses Sesc, hotéis e piscina são bem bons, recomendo. Quem tiver a oportunidade de... Mas cara, ir pra Disney, deve ser, mano, muito louco. Muito cara. Legal, cara. E é barato, sabe? Não é que nem esse absurdo que a gente paga pra ir pros Estados Unidos, sabe? É um valor acessível. Ah, é que você já tá no país também, sim, né? Sim, e a entrada também é. A entrada é, não é ok. Nada absurdo. Tipo, seria tipo a entrada. Mesada de uma criança consegue pagar. Ah, tipo a entrada do Play Center aqui. É, tipo, que da hora, mano. Ah, maneiro, velho. Saudades do Play Center. Nossa. Tem uma coisa que eu achei muito engraçada, eu voltei. Aí o pessoal que gosta de anime, né? Uhum. Ah, ele voltou do Japão, vou perguntar um monte de coisa pra ele, não sei o que lá. Só que eu, Felipe. Só que eu sou meio desligado. Eu chegava pro jogo, pô, que animes você acompanha? Só que, tal. Tipo, eu não assistia, mas eu nunca fui muito dessa de assistir. Ah, que bom que você entrou nesse assunto, que eu queria te perguntar, que, tipo. Mano, eu tenho NHK na minha net, né? E eu, tipo, o único canal japonês que eu tenho. E. Passa um monte de coisa. Eu tô com não, medo. Eu gosto de uns programas que passam na NHK. Eu, tipo, queria saber que mais. Qual que é, tipo. O que mais? Você via tem? TV lá? Você via? CNN, então, tipo, o meu dia a dia era assim. Eu acordava. Eu entrava na escola às 6 horas da manhã. Eu praticava basquete até às 8. Aí eu estudava até 4h30. E das 4h30 até às 8 da noite eu jogava basquete. Caramba. Uau! Sábado e domingo. PP até deu. Opa! Sábado e domingo era pior ainda. Tipo, eu entrava às 7 horas da manhã, ficava até meio-dia, ia almoçar, voltava uma hora e ficava até às 8 da noite. Caralho! E, tipo, meu dia era muito ocupado. Uh-huh. Isso é bom, porque, tipo, você não tem tempo pra fazer. Você tá sendo produtivo na tua vida. Exato. É uma parada que eu só fui sentir quando eu entrei na UF, cara. Então, realmente. Tipo, é muito útil, na verdade. Parece que tá segurando aluno que não dá liberdade, mas isso é muito útil. Acaba sendo bom, porque, cara, no meu ensino médio era assim, chegava uma das tarde em casa, colocava um podcast pra escutar, eu escutava 5 o dia inteiro e ia dormir. Tipo, ter algo pra se dedicar é muito satisfatório. Uhum. Realmente. Você se sente muito da hora. Tipo, no começo é muito complicado, mas depois você vê o resultado. Nossa, quando você vê o resultado é bem bom. Muito, muito da hora, bem maneiro. Eu já vi uns programas muito legais na NKK, cara. Porque a NKK tem de manhã, que é tipo de madrugada, que vai noite, tem uns programas infantis lá quando tá amanhecendo lá. Tem uns programas infantis muito. Ai, parece com os daqui, sabe? Nossa, eu vi esses dias o Bom Dia Companhia Japonês, velho. É igual. Mano, tinha uma Priscila e um Yuji. Eu não tô zoando. Igual. Eu acho que era uma Priscila. A gente acredita. Nossa, mas não era o nosso Yuji. Era o Yuji do Yuji Japão. Yuji sempre tem, né? Oi? Nossa, só faltava. Só passava. Hein? Cara, nossa, era muito bizarro, cara. Porque, tipo, véi, era igual. A roleta era idêntica. Nossa, mano. Eu fiquei maluco. Tão sampleando, véi. Silvio Santos, alô. Tão sampleando. Moxi, Silvio Santos. Mas, cara, e, tipo, você tava falando da parada dos animes, né? Que todo mundo... Então, tipo, eu acho que quando eu voltei... Quem gosta de anime, tipo, pensa assim, ó, Jesus voltou. Messias voltou. Nossa, eu vou falar assim. Aí quando eu falei assim, agora. Tipo, desculpa, eu não curto muito animes, é anticristo. Anticristo, é do cabelo. Todo mundo deve te perguntar, não, mas você já visitou os lugares? Não, Kyoto deve ser mágico, sabe? Tipo, é, nossa, cara. Toda mundo pergunta se eu visitei Yoko... Não, tipo, que anime não se passou em Tóquio ou em Kyoto, em Yokohama ou, tipo, em algumas ilhas lá do norte? Eu ia falar que Minoa, mas o Tóquio é, né, a parada, ó. Até você me perguntou se eu tava presente quando filmaram o Velozes e Furiosos em Tóquio. Cara, o Japão é grande, cara, porra! Japão é grande, é verdade! É um país, porra! Eu tinha perguntado. O Japão tá água na tua. Morava do lado, tava correndo do lado! Ele olhava pela janela e via lá o cara fazendo drift. O país é um quarteirão, sabe? Sabe o que é engraçado? A todo gente... mundo vai pra escola fazendo drift, assim. A gente que é brasileiro, a gente reclama quando os gringos vêm pra cá e fazem umas perguntas bestas. Ai, samba, só acho que tipo, a gente faz a mesma coisa. A gente faz igual, cara. E ainda mais com o Ocidente, com o Oriente, porque a gente conhece muito pouco. Uma coisa que eu achei muito engraçado, tipo, fazer entrevista numa empresa japonesa. Aí o cara tinha aparência de japonês. Sim. Aí falou, sabe falar japonês? Aí é engraçado, quando o cara vai fazer entrevista com você, ele sabe menos do que você. Nossa. Você fala, cara, tipo, é que o cara nunca teve a experiência, né? Tipo, de morar lá e tudo mais. Tipo, aí tem muita asiática aqui com um cara que... Tipo, com cara de asiático e não fala. Nossa. Aí eu conheço muita gente que não é asiático e que fala. É uma coisa muito engraçada. Eu, babaca que sou, sempre que tem um amigo japonês, assim, eu me dou. Como anda seu japonês? Aí, tipo, 70% deles não faz ideia, porque, tipo, às vezes é tipo japonês, mas tipo de terceira geração, sabe? É, normalmente tipo, são avô todos... só sabe falar japonês. Normalmente são. A maioria é sansei, assim. Então, sansei ou. Yonsei. Do Yonsei é quarta geração. Né? Sim, sim. Do Yonsei lá no Japão a gente fala que a gente não é Yonsei, a gente não sei. Porque a gente não sabe. A gente é japonês, já não é mais nada. Já diluiu bastante. A gente é uma desgraça. Diluiu. É muito engraçado, assim, no Japão eu não sou japonês, eu sou estrangeiro. Aí eu voltei pra cá e eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro. Você nunca tá em casa. É o cara de terra nenhuma. Tipo, porque lá eu tenho costumes brasileiros, aqui eu ainda tenho costumes japoneses. Ah, mas que costumes? Tipo, o jeito de ser mais quieto, mais tímido. Ah, sim. Eu não sou tão... Primeiro dia de aula aqui na UF, o professor entrou, se levantou também. Claro. Agradeço do fundo do meu coração a sua presença, que já estou 20 anos estudando, coisa que eu não vou fazer na vida. Mas, tipo, é meio a pátria. Eu nem sei completamente a cultura japonesa e nem sei a cultura brasileira. Ah, então sei. É, até aí a gente também não sabe a cultura brasileira. É, cara, assim, o Brasil, por conta do tamanho que ele tem, eu da acho... história que tem. A gente fica muito enclausurado, cada um em seu estado. Eu sei a cultura, tipo, da cidade, de a São galera, Paulo. Por exemplo, lá do meu estado, a gente faz questão de conhecer tudo. Eu vejo que aqui em São Paulo, o pessoal acha que só aqui existe. É tipo, igual o café. O maior estado que vende café é o Espírito Santo. E o maior estado que teve imigração de café, tipo, a minha família é de origem por causa disso. Mas aí eu vi os livros de história daqui, o café é como se estivesse só aqui, era, entendeu? Tipo, é o café era com leite, do café, sabe? São Paulo. É só São Paulo, cara, tipo, não existe outros lugares. Então eu acho que aqui em São Paulo, como tem tudo aqui, vocês acham que realmente tudo é aqui. E aqui não. Existem... A gente fala os Estados Unidos do Brasil. É tipo, existe muita coisa fora daqui, muita coisa legal e diferente. Não que aqui seja ruim, mas tipo, não, existe muita coisa legal. Não, eu entendo. Porque São Paulo tem esse ego super inflado, gigante. Demais, né, demais. Quando você tá aprendendo na escola sobre Revolução Paulistana, você fica tipo... Meu Deus do céu, quanta puxação de saco, cara. Muita bajulação. É muita bajulação. Então, nos outros estados a gente vê como perder de tempo. Eu também, eu sempre vi, cara. Tipo, mano, não ia dar certo essa parada, velho. Amazonas? Foda-se! Só você sabe pra que serviu? Pra ter um mundo olímpico. Pra isso. Pronto. É isso que você viu. 9 de julho a gente comemora que tem o obelisco lá na frente. É feriado. A gente só sabe que tem feriado. Mano. Muita gente daqui de São Paulo não sabe por que tem esse feriado. Assim. É. É muito bizarro. Quando eu vim fazer matrícula aqui, era 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, e em São Paulo é feriado. Só que aqui não é São Paulo, aqui é Santo André. Então a gente foi parar, tipo, na vaga, tipo, onde não podia parar, porque em feriado pode. Aí a gente parou, e aí o segurança, tipo, tava na porta, a gente parou aqui na porta da UF, quase, né? Aí o segurança vem falar com a gente, não, para aí, tem a placa, né? Falou, mas é feriado, mas aqui é Santo André. E tipo, pensando, porra, mano, em São Paulo, tá ligado? Tá feriado pra todo mundo, feriado pra mim e pra todo mundo. Uhum. vamos distribuir nosso feriado, assim. Se fosse assim, ninguém trabalhava no país, fodeu. Não, mas, pô, acho... Qual estado tem mais feriado, São Paulo ou Rio de Janeiro? Não sei. Falam que o Rio tem bizarro de feriado, mas... O Rio, a galera arruma desculpa pra qualquer coisa. É, não, o Rio já foi capital, já deve estar com o ego em Paulo também. Tá cheio. É, nossa, se São Paulo tivesse sido capital, Nossa. Ah, uma coisa legal que tem aqui, igual, tem menos feriado, né? Eu senti isso. Mas o julho é o mês inteiro de férias, né? Sim. Na minha, não, é uma semana. No máximo duas. Tem escolas que fazem duas, mas público estadual. Mas vocês têm alguma outra data no ano que vocês ficam de recesso? Tem a da Vitória, a capital, o dia, Vila Velha. Vila Velha é muito antiga, né? Tipo, 480 e poucos anos. Então, tem... São Paulo. Quem fundou... O padre Anchieta, ele tem uma cidade que lá embaixo de Guarapari se chama Anchieta, que é o do padre José de Anchieta. Sim. Que é o mesmo que fundou aqui em São Paulo, né? Tipo, ajudou e tal. Bem antiga também essa cidade. Mas assim, você é da cidade... Não tem coisa... Tem dias comemorativos, né? Tipo, tem dia da muqueca, mas não é feriado. Caralho, dia da muqueca, mano. Pô, dia da o dia ser a quarta-feira do... deles, tá ligado? Tipo, o cachorro quente, pelo mas Deus, merece. Não, merece um dia o cachorro quente. O vapaça, o dia da vapaça. O dia da vapaça. Não. Você faz uma fogueira enorme pra eliminar todas as vapaças. Não, mas é que tem muita festa também lá, que aí, tipo, são 4 dias de festa. Festa da uva, festa do morango, são festas típicas italianas cara, e alemãs. Literalmente a festa da uva. Tem, e nossa, é tipo, festa da polenta. A festa da polenta era a festa mais legal pra mim. São 4 dias e, tipo, tem a queda da polenta. É uma panela gigante. Tipo, a queda barro. Da Bastilha, tá ligado? É a estátua de São Arnaldo. Tem vídeo na internet da queda da polenta. É tipo uma panela de várias toneladas, não sei quantas. Que aí tem os horários que a panela vira. E aí cada família da cidade cuida da panela até ficar pronta. Aí depois vira e tipo, é um evento, filma. Caralho, todo mundo mano. Tem uma coreografia antes, que tem uma musiquinha, aí a festa inteira fica cantando e tem a coreografia. Aí quando chega no final da apresentação, é a queda da polenta. Aí tem a virada da panela da polenta. Toda polenta que é feita lá é a polenta do evento todo. Tem festa junina também, né? Não é só a gente, festa não, junina. Né? Não, tem festa junina, cara, sim. São João, no Nordeste... É coisa séria. A série, eles não têm férias de julho, porque eles têm férias de São João, mano. Em Minas, minha avó, minha família, parte de mãe é de Minas. Em Minas, eles fazem fogueira na frente da casa. E, tipo, tem competição de qual é a melhor fogueira, entendeu? Caralho! Então, tipo, é um negócio maior que Natal eu, Natal piromaníaco, assim. Tá ligado? É, então, eu falo, porra, cara, não é, tem, eu mano. Nunca tinha visto isso. Então, a primeira vez que eu fui lá... Eu tinha 15 anos, eu vi, tipo, a gente chegou na cidade à noite, na frente das casas várias fogueiras e, tipo, todo mundo tá. Imagina isso aqui, bonitinho. É tipo tacar fogo no lixo, tá ligado? É, nossa. É o equivalente a gente botar fogo no lixão. É, exato. É sério, o negócio é. Não precisa nem no lixão, vai no Shopping Center Norte, lá, tá sem disqueiro, pum, já era. É que é um shopping que foi construído em cima de um aterro sanitário. De um aterro sanitário, então já teve, já fechou, já fechou por conta de vazamento de metano, mano. É, a Ospileste também é a mesma coisa. A Ospileste daqui a pouco explode. A Ospileste, nossa, acendeu um cigarro lá, morreu. É. Vai o campus inteiro embora. O campus. Vai ter que fazer a USP Oeste, porque, mano, fudeu. Fudeu. Ah, cara, agora já não tem as coisas. Ah, velho, muito bom. Mas e aí, João, tem mais alguma coisa, velho? Você tava falando de história, né? É. O Brasil é um país de, eu acho, 510, por aí, né? É, Brasil sim, começou a ser colonizado de fato aqui, porque nesses 34 anos Portugal não tinha visto vantagem em colonizar aqui. E aí, tipo, franceses e ingleses, tipo... É, ah, vamos dar como explorar. Quando começou a ter o interesse de outros povos, opa! Aí os portugueses falam, não, nós vamos ter que botar para o mesmo, botar esse país para funcionar, e não funcionou, não funcionou até hoje. É mas... onde o Espírito Santo veio. E tipo, o Japão só era Edo, tem 400 anos. Nossa, cara, a história então, do Japão na história, é muito... Na matéria história, é muito curta. É muito extensa. E todo mundo tem o mesmo nome, que antigamente, tipo... Colocava uns nomes muito parecidos. Aí Tokugawa alguma coisa, Tokugawa alguma coisa. Tipo, na era Edo era todo mundo Tokugawa alguma coisa. Caramba, como vocês fazem pra distinguir isso? Vocês têm um. Tipo, um cada dois, um três, faz uma mera diferença. Um, né? Cada um domina um território diferente. É, tipo, é possível. Tipo, eu tava presente na aula, não que eu estava aprendendo, né? Tem certas coisas que. É, então, é verdade. Tem umas coisas. Até hoje. Eu queria muito aprender história do Japão. Cara. Acho sensacional. Tem uma prévia no Nerdcast de história do Japão, é bem legal. Se chama Quem. É. Quem tem alguma coisa tem Edo, porque, né? É que a história do Japão também é muito envolvida com a história da Coreia do Sul. Da Coreia em geral, mas principalmente com a Coreia do Sul. Eles colonizaram. Ah, sim, tem uma parte da história do Japão onde o Japão colonizou parte da China. Eles já guerrearam com mongóis, mano. Caramba. Já guerrearam com mongóis. Porque eles eram uma época, eles ganharam porque as forças mongolesas... O Japão mongolesas... ganhou do único povo que conseguiu invadir não, a Rússia. Não, porque eles são cagados porque os mongoleses foram, tipo, as forças deles foram zoadas porque teve tufão nas duas vezes que eles invadiram. Ah, só que eles não... E era, tipo, nos únicos dois portos que eles estavam disponibilizando pra, tipo... Disponibilizando pra comércio, ah, assim, porque eles na época eles estavam muito fechados. Verdade. E aí, tipo, eles tinham só dois portos. E aí, tipo, os mongóis, mano, vamos foder eles. Aí, tipo, veio o tufão. É, agora que eu lembrei, eles falam disso no Nerdcast, que tem, tipo, um mito que foi um, tipo, um mito na mitologia japonesa, algum deus salvou eles. É. Tipo, então, aqui no Japão tem deus de tudo, né? É. Mano, tem tudo dos pênis. Quê? Tem tempo do... Gente, tem tempo do pênis. Cara do PP, cara, é muito aí, bom. Assim, tem uma geringonça bem grande, de madeira. É, uma geringonça, assim, de uma metáfora. Uma geringonça. Bem grande. De madeira. Troca. É, o que eles não têm, na real, eu acho que eles fizeram de madeira. É. Então, não. Eita, abre uma guerra agora. É o pênis de Troia. E tem, não. E tem as bolas do lado, né? Aí... É. Dizem assim, eu não sei qual, eu não lembro qual era a ordem, certo? Uma mulher que engravidou e não quer ter um filho, vai lá e passa a mão em um dos lados da bola, pra ela não ter filho. Aí uma mulher que não consegue ter filho, vai lá e passa a mão em um outro bola. Lado. E se ela erra a bola? Fudeu. Aí fudeu. É o Buda da fertilidade, aí passa a mão na barriga. Se passa na cabeça, ganha o quê? Uma chuva estranha. Chove. Mesmo, tipo, tem deus de tudo, tem deus de tudo, tudo, deus do esgoto, deus do banheiro. Meu Deus, tem deus de tudo. Que loucura, cara. É uma coisa bem politeísta, mano. Deus do esgoto deve ser tipo algum vilão da Marvel nojento, tá ligado? Nossa, é, tem deus dos rios, cada rio tem um deus diferente, sim, né? Mas, tipo, só o único deus que eu consigo lembrar o nome, assim, é Amaterasu. É o único deus que eu consigo lembrar o nome. Ah, tem vários, Izanami. Deuses também. Qualquer jutsu do Naruto. Qualquer jutsu do Naruto. Alguma coisa assim. Se for muito fodão, tem alguma coisa a ver com é que, tipo, Suzano. A gente fala deus e os deuses, mas na verdade pra eles não é tipo deus. É tipo como se fosse uma perfeição de um homem. É. Então, tipo, é porque, tipo, pensando assim, os deuses que eles acham é a perfeição de um homem, porque assim eles conseguem se esforçar o suficiente pra chegar talvez chegar àquele nível. Ah, Ah, entendi. Mas então, não acham que é algo super... Algo inalcançável, é algo difícil pra caralho, mas... Se eu me esforçar, eu consigo, então vale a pena se esforçar. Okay. E no Japão eles praticam diferentes religiões, né? Tem tipo, tem uma galera que é budista, tem tipo uma galera que é shintoísta e tem... Tem tipo, uma galera cristã. Uma galera cristã, com certeza, sim. Porque cristão aqui não falta. Eu duvido que tenha muçulmano também, deve ter, com certeza. Ah, deve ter, no... Não sei, qual que... Quando você tava lá, você sabe qual era a religião predominante lá? Tipo, eles praticam na escola ou não? Então, é que tipo... O Japão é meio que uma mistureba, sabe, de religião. Tipo, tem cara que é budista, mas casa na igreja. É umas coisas muito... Brasil. Muito eclético. Brasil. É Brasil, só que ninguém te julga. É, então... Tipo, teve uma época também que o fato de acreditar em Deus era vergonhoso também, sabe? Tipo, no Japão. Nossa. Caramba. Tipo, no Deus cristão, eu digo, sabe? Ah, tá. Ah, teu recém-convertido. É, tipo, tem umas coisas... Tinha umas coisas meio doidas também. Qual? O Pepe tá falando de um filme do Scorsese que mostrava esse assunto que a gente tá falando. É que nem sempre a produção consegue alcançar aqui os microfones. É, o Silêncio, bom filme. Eu não vi ainda, então vou... Vamos dar uma olhada do Scorsese, né? Foda. Sim. Os tempos são maravilhosos, muito bonitos. Nossa, imagina. Ai, deve ser mesmo. Quase. É, Sakura, eu não sei como é que é. Sakura. É cerejeira. Cerejeira. A vista, tipo... Fora do comum. Nossa, eu imagino, cara. Tem muita vontade de ir pra lá e ver a cerejeira. Fazer aquelas ceninhas de anime, né? A menina vê ela pra trás, sobe todas as folhinhas nela. Cara, Yuki-san. Agora, Tóquio é uma coisa... É pior que São Paulo. A parte, assim... Vocês reclamam da CPTM. Tóquio é bem pior, tá? Sério? Caramba, lá funciona no tempo, mas eles se amassam. Mas é a mácula. Ela tinha sardinha no trem, mano. Lá é tipo, não sei como aquilo anda, porque tipo... Caramba, cara. E vai sair na hora. Vai sair na hora. Fechou. Não tem essa de fechou, vamos abrir de novo. Te empurrando com luvinha. Ah, eu já vi vídeo assim. É, o gajo ficou com luvinha. É real? Em Tóquio, né? Não em todo lugar, mas... Uhum. Caramba, você já foi quantas vezes pra Tóquio? Qual foi a sua experiência lá? Duas vezes. Uma vez eu fui pra passear. E outra vez eu fui quando eu fui pra Disney. Ah, aí eu fiquei 3 dias lá. Eu fui um dia pra Disney e os outros 2 dias a gente ficou, tipo, bem algumas coisas. Uhum. Nossa, e fora que Tóquio tem outra realidade muito louca que são os apartamentinhos, né? É, tudo tem lá é hotel cápsula, mano. É verdade. Muito engraçado. É muito legal. É tipo a o quarto é só uma cápsula. É uma cápsula. Tipo, você é uma cama. Você tem que entrar deitado já. É. Caramba, velho. Tipo, e é tipo eles sim. Não, mas eu já tive a oportunidade de ver dentro, tipo, como é que é. Caramba, mas você dava oi pra pessoa. É tipo, quando eu fui turista a Tóquio, a gente foi pra escola, né? Então, tipo, vamos ver umas coisas meio estranhas. Que até pra japonês é um pouco estranho. Caramba. Né? Cosplayer, tá ligado? É muito estranho. Tipo, em Tóquio tem um monte, mas. Aquelas galerias que tem umas lojas super estranhas, bizarras. A Liberdade, quer dizer, né? Tá barra. Não, vai. A Liberdade é uma amostra grátis, eu acho, né? A Liberdade tem muito mais chinês e coreano do que japonês, né? Sério? É. Caramba, que loucura. Meu bairro também, tá? Tipo, maioria coreana. É coreano, judeu e italiano, né? Japonês em São Paulo eu vejo muito na Zona Norte. Sério? É bastante na Zona Norte. É, eu tenho uns amigos meus que moram na Zona Leste. Ali pra Suzano também tem bastante. Entendi. Mas... O que o Pepe perguntou aí de... O Arthur estava me mostrando um papelzinho de... Queria saber sobre paquera. Paquera. Porque assim, você lembra disso, né? O brasileiro é um povo que é caloroso e tal. Ele acaba sendo mais romântico, a coisa de latino, né? Então, tipo, uma coisa que é muito difícil no Japão é, tipo... Ah, é muito complicado. Porque, tipo, aqui, tipo, já o moleque tem 10 anos, já tá beijando. É promiscuidade aqui aparece cedo. Mas, tipo assim, no Japão, é real. Tipo, é muito, tipo, entregar cartinha, sabe? Pedir namoro, sabe? Entregar cartinha? É, tipo, ai, que fofo. E eu achava isso muito estranho. Eu fazia isso quando era criança. Ai, gente, eu nunca ganhei. Quando cartinha. Era criança. Eu quero claro cartinha. Que você fazia. Cara, eu quero que você quer dizer, cartinha. Felipe? Cara, se a gente você colocar no post uma foto... Você tem muita cara de quem faz cartinha. É, você sabe, tipo, a declaração é por cartinha. Você presente pra sua namorada, assim. Põe um monte de cartinha. É, tem razão. Tipo, a declaração mas foi de é aniversário, cartinha. Não foi tipo... Ah, mas é a mesma coisa. Eu gosto de você, vamos sair. Nossa, eu tô triste, eu nunca ganhei uma cartinha. Tipo, a declaração é em cartinha, sabe? Tipo, eles não têm esse nosso jeito, tipo, de... Tipo, não existe ficar lá no Japão. Tipo, não existe isso. Eu gosto da pessoa, ela escreve e entrega. Eu sempre achei isso muito estranho. Pô, você tem que escrever porque não fala, né, cara? É. Mas o cara, já tinha espírito. O cara já não, mas de nasceu no Brasil, ó. Nasceu no Brasil, tá aqui. Mas é muito estranho. Tipo, o que você tá escrevendo, cara? Fala, é menos tempo, mais beijoca. Não, é. Aí o que acontece? Aí a pessoa lê, tipo, sei lá. Se ela gostar, talvez ela te mande outra carta falando que também gosta, mas tipo. É muito difícil, é aquela coisa. É bem anime, gente. Tipo, pegar na mão é muito difícil, sabe? É. Beijar só depois pelo de um ano. Tipo, pelo menos. Só na outra temporada. Pelo menos na idade das pessoas, até tipo. Beijar 18, só na outra temporada. 18, até 18. É porque anos, os brasileiros vão pra lá, né? Assim, muito, né? Nossa. E é muito estranho, tipo. Por mais que eu tenha vivido 11 anos lá, até pra mim é estranho. Tipo, porra de carta, enche no cu. A minha mina mandava carta pro João, ele disse: tá maluco, velho? Não, chocolate. De Valentine? Uhum. É, tipo, sim. Quando a gente entra na escola, a gente tira o nosso sapato de fora e deixa põe guardado e pega o abaque, que eles dizem, né? Tipo, uma sandalinha. É, uma sandalinha. Aham. Uhum. Aí, tipo, você vai embora e tem aquela porra ali, né? Eu falei, mano, é chocolate. Por que você tá colocando essa porra do lado do meu chulé? Me entrega, cara. Deixa em cima da minha mesa. Mas não bota do lado. Vem você me dá. Da onde eu coloco meu sapato? Gente, eu corro. Eu sou. Então você já recebeu, você tipo... já recebeu chocolate de chulé? Você já recebeu? Já. Tem chulé, mentira, não tem chulé. Não. Já, mas tipo, o Cajinho fez sucesso. Não tá sucesso. Já, olha só. Mas é que tipo, é muito comum, né, no Japão. Tipo, até amigo faz, até amigos faz isso, tipo. Eu posso fazer isso, tipo, com o Felipe também. Ah, tá, tipo, de amigo aí, tipo. Ah, amigo secreto, só que não tão secreto. E não tão pessoal. Tipo, Naruto, e bem sim, sabe? Ah, mas aqui não. Sasuke! Aqui se alguém fizer isso, ah, só com interesse. Ainda tipo, o bem é que vem então. Nossa, cara. É muito mais direto, né? Ou recíproco, não é, tá ligado? Se alguém fizer isso aqui com chulé, aí demora, aí é outra parada, né, cara? Tipo, ou a pessoa vai responder a cartinha não valeu, ou ela vai responder a cartinha oi, vamos. Nossa, mas deve ser muito... E se você recebe um não valeu? Como assim, tipo... Tipo, você se, tipo, dá uma cartinha pra alguém, ah, eu... Ashteru, vamos não. Sair. É, ela fala, ah, não, Ashteru. Não dá, tipo... Sinto muito. A pessoa fica de boa, ok, e segue a vida. Não tem, é tipo. Não vai pra floresta do suicídio. Não vai que eu. Peraí, então um beijo só acontece depois de começar a namorar? Tipo, já é tipo, o povo começa a namorar. Porque, tipo, aqui as pessoas ficam e vê que gosta e começam a namorar. Então já tem aquela intimidade intimidade pré-estabelecida. Tipo, lá não tem, lá tipo, você se declara, tipo, achei ela bonita, vamos declarar. Aí dali nossa, começa um período de experimento, né? Ah, sabe. Começa a pegar na mão, sai pra chamar pra sair, tudo. É uma coisa bem estranha. É bem lento. É bem metódico e bem estranho, tipo, só. Que merda você fazendo isso, cara. Mano, caramba, cara. O Ale, ele passou um tempo lá no Japão, né, Ale? Nosso mestre dos magos aí de São Geórgia. Ele conseguiu fazer Ciências Sem Fronteiras na época que ainda tinha, que era possível isso aí, e ficou no Japão um tempo. E as novinhas, Ale? Não aconteceu. Você não recebeu cartinha? Não. Principalmente as meninas, é muito complicado delas virem falar alguma coisa. É, nossa, é muito. Lá é uma sociedade. É mal visto assim, tipo, a menina chegar e. Não é mal visto, mas tipo assim, uma menina conseguir chegar num homem, tipo, ela é muito corajosa, tipo, lá. Tipo, lá tem de ser uma sociedade meio mais patriarcal também, não tem? Sim. Então acho que isso influencia também, né? Tipo, a menina tomar a decisão, ah, que é isso, menina, tá doida? Tipo, eles. É, são preconceituosos. Brasil, não que isso não seja. Não que isso não aconteça aqui, mas lá, oh, é, mas lá é bem mais. É bem mais tradicionalista mesmo. A questão de respeito à hierarquia de família. Lá sim, é uma coisa bem mais. Gente, eu tô dando uma olhada no timer aqui. A gente conseguiu fazer um primeiro bloco, só o primeiro bloco, de quase é duas isso mesmo? Horas. É. Caralho! Parabéns. A gente achou que não ia dar nada. Eu achei que esse bloco ia ser curto e é nosso outro. É, que nós ia ser super rápido, então. Ai, eu tô pisando. Para de pisar nesse negócio. Filho da mãe. Desculpa, Lê. É, mas enfim, cara, eu acho que a gente vai precisar passar pro segundo bloco agora, bem rápido. Pra... É, a gente vai. É, não, esse episódio vai ser muito longo. Vai ser o episódio mais longo do TudeHack. Então é o seguinte. Se você está ouvindo ainda e vai até o final, acho que se você já está ouvindo o terceiro episódio do TudeHack, você está esperando no mínimo. Se já está no inferno, horas. Se abraça o capeta. É, cara, então. A gente vai parar por aqui por motivos de força maior. Ainda tem. A gente podia passar muitas tá horas. Tá muito legal aqui. O assunto. Tá muito bacana. Eu gostei bastante. Mas a gente vai precisar emendar no bloco seguinte. Então. Cara, muito obrigado, João. Muito obrigado, é Ingrid, por terem vindo aqui e compartilhado suas experiências. Se quiserem ficar pra ver a gravação do segundo bloco, fiquem, porque vai ter as nossas histórias agora. Então, eu não pensei numa música previamente, mas agora eu tô pensando em uma, então fiquem aí com Devendra Banhart, Baby. Disclaimer time. Então, gente, o que aconteceu? A gente tava olhando o timer aqui e o primeiro bloco deu quase 2 horas. E como tem muito material bom, a gente não quer, né, cortar nada. Então o que vamos fazer? Será um programa dividido em 2 partes. Pela primeira vez na história do podcast. Tá, nossa, tá forçando a barra já. Não. Então. Eu demorei pra aprender a fazer essa voz. A do Morty é mais legal. Mas não, enfim, a gente vai fazer em 2 partes. Essa primeira parte foi onde a gente fez a entrevista. E na segunda falaremos das nossas histórias de viagem. Isso, desgraçadas histórias. Exatamente. Então, a primeira parte vai ser a primeira que vai estar disponível. Então, a segunda provavelmente vai vir na semana seguinte. A gente vai editar tudo de uma vez. E aí a gente lança parte por parte. Aí a pessoa pode ouvir um, depois ouvir outro. Ah, ok. Então, bem. É isso que você precisa saber. Vamos Tem lá. A parte A e a parte B. A parte B vai vir semana que vem.